Sejam bem-vindos ao Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre turismo, imigração e intercâmbio. Eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou a Fabiana Ferlin. E eu sou o Júlio Samico. Sejam bem-vindos. Aplausos, aplausos. Bom, no programa de hoje o tema é FOB. Boa. É isso mesmo. Que seria isso? FOB. Diabo é FOB, pergunta o cearense. FOB é uma expressão muito usada aqui, quando a pessoa quer se referir a alguém que acabou de sair do barco, é isso? Fresh off the boat. Olha aí, é. Uma expressão, FOB, inclusive, pejorativa. Eu acho que vem ali daquela época da imigração, né, nos anos 20, nos anos 40, né, que rolava, o pessoal vinha de barco da Europa, desde a Europa até a América do Norte, né? Aquele, imagine aquele violino isso. De fundo. Eu não imagino isso, não. Isso era clima. Primeira classe, hein? Não, aquele violino de fundo na trilha do filme. Na realidade. No Titanic, né? Exatamente. Mas a gente achou que essa expressão FOB se encaixou bastante pro que a gente quer falar, que é aquela pessoa que acabou de desembarcar no país, fresquinho mesmo. Isso. E para e fala, bom, e agora? Fresh off the airplane. Fresh off the airplane. Fresquinho de tudo. Né? Então, assim, são algumas dicas, né, do que você precisa fazer, o que é urgente. Você acabou de chegar, como é que, né, o que você faz? Primeiro você chora, né, um pouquinho. Eu não chorei, não. Eu acho que primeiro vamos voltar um pouquinho, falar das possibilidades de se chegar aqui, né? Você pode vir andando, que vai demorar um bocado. É uma boa ideia. De bicicleta. É um bom exercício. Somente se você morar no Rio Grande do Sul, né? Aí demora um pouquinho mais, é verdade. Né? Você pode vir de motocicleta lá, feito Che Guevara, né? Foi até o norte da América do Sul. Olha, o norte da América do Sul. Olha só. Aham. Né? Você pode vir de carro, se bem que vai dar problema, porque você vai ter que fazer fazer uma boa revisão, né? Você vai ter que também, mas você vai ter que fazer a exportação do carro no Brasil e a importação do carro aqui, mas se quiser, acho também que pode. Não vale muito a pena, não, né? Se você tiver muito amor, né, pelo Mas carro. Assim, tem meios pode mais baratos. Pode vir nadando, né? Se você mora em Cuba, por exemplo, você pode ir nadando pros Estados Unidos. Você nada lá pra Miami, né? Se o tubarão não te pegar no caminho, então, tubarão. Mas vamos falar sério agora? Vamos falar sério? Então, você pode... bom, maneiras mais baratas, eu acho que de avião, né? Baratas e seguras, né? Segundo o Super-Homem. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. E assim, de avião, o que é que a gente tem, né? A gente tem as opções. Você pode vir diretamente para o Canadá, né? A gente tá falando basicamente de Canadá nesse programa, né? É, porque é a nossa experiência, né? Então... Porque é a nossa experiência. O Terra Estrangeira futuramente vai abordar outros países, mas por enquanto o foco é no Canadá, perfeito? Sim. Então, assim, a gente tem as opções de você vir diretamente para o Canadá. Você vai adquirir a passagem junto à Air Canada, né? Que é a empresa que trabalha aqui. Isso só com o visto canadense, né? É, você só vai precisar do visto para vir para cá. Não vai precisar de nenhum outro visto, né? Certo. Outras opções que você tem, você pode tirar o visto americano, que normalmente você consegue economizar legal na passagem. Você faz uma escalinha em... Se eu não me engano, é Dallas, ou é Houston, alguma coisa assim, ali pelo Texas. E aí você sai, ou pra Toronto, enfim, pro seu destino no Canadá. E também tem outras pessoal... opções também, né? Acho que tem escala em Nova York também, tem algumas tem, opções. Tem, mas o mais comum, que inclusive é o hub dos Estados Unidos, é ali o Texas, né? Houston e Dallas. Ah, tá. Que até se você quer viajar dentro dos Estados Unidos... Você acaba indo pra lá também. Acaba indo pra lá muitas vezes, fazendo a escala lá, porque é como se fosse... Como se fosse São Paulo, no Brasil, é o Texas, nos Estados Unidos. Né? Você aproveita e faz uma visita lá pro JR, Ewing. Né? JR. Grande o Dallas JR. Voltou pra TV, você sabe, tá de volta, sempre. Você tá assistindo? Tá acompanhando? Não. Só quem tem quase 40 pra entender essa piada, né, Dimitri? É verdade. Ainda bem que estão fazendo remake, porque aí agora... desculpa, né, pelo menos... You are listening to Terra Estrangeira. Bom, então a gente vai falar da chegada em si, né? Pronto, chegou, desembarcou. E aí? Chegou, você enfrenta uma fila miserável, às vezes, depende do horário, né? O que eu reparei, que era uma coisa engraçada, é que você tem o visto, né? Um visto no passaporte, isso. O visto canadense. Quando você chega, esse visto é invalidado, ele né? Ele é cancelado, ele nulo. Ele é cancelado. Carimbam lá um nulo. Carimbam, ele risca a caneta mesmo? É, depende toscamente. Do... Depende do policial, né? Quando você ganha o visto, né, pra entrar como imigrante no Canadá, ele tá, é um visto que é válido por um ano. É. Né, e na verdade, você pode entrar no Canadá até a data, após um ano da data do seu exame médico. Uhum. Né? Então, assim que você consegue o visto, você tem um ano pra entrar. Eles falam, né, que é o landing, né? Você isso. Colocar o pé no país, você tem até um ano pra isso. E quando você chega, o teu visto é invalidado e você ganha o PR card, né? Que é o seu cartão de permanente residente. Não quando você chega, né? Não no aeroporto. De residente permanente. De permanente e residente, residente funciona não. Também. De funciona residente permanente. Já tá invertendo. Vocês estão percebendo que já tá invertendo. Não, português. Mas é isso mesmo, velho. De residente permanente. Né? Na verdade, você não ganha o cartão na hora, né? Você ganha um papel amarelinho lá, né? Um formulário dizendo uma coisa provisória até eles mandarem o cartão para sua casa. Isso, eles perguntam se você já tem endereço físico isso no país. Isso é importante, né? Porque você precisa ter um endereço fixo. Que aí que a gente pode fazer o seguinte, vou propor aqui que a gente fale um pouco da nossa experiência. Acho que não vai. Acho que a gente não falou disso ainda, assim, não a fundo, né? Não, não. Então, não por falamos. Exemplo, nós três chegamos em Toronto, no país. Sim. Porque ainda tem isso também, né? Ainda tem, depende de onde assim, você chega no país. A imigração, né? Assim, na verdade, a gente fez escala em Toronto, então a gente entrou no país por Toronto. Então, mas ali, aí você já faz o esquema lá. É ali mesmo que você vai fazer. Exatamente. Você vai passar então, na imigração da cidade que você chegar. Isso. O que é que acontece? No meu caso, por exemplo, eu não tinha endereço pré-determinado aqui. Certo. Né? Então, quando eu aluguei o local que eu fiquei, né? Uhum. Aí foi quando eu informei a eles, acho que pela internet mesmo, se eu não me engano, ou por telefone. Eu informei, olha, eu tô nesse endereço, pode mandar o cartão pra cá. Tem isso também, não sei como vocês fizeram. Eu tô tentando me lembrar, você lembra o que a gente fez, Dmitry? Se a gente deu o endereço do hotel, porque eu acho que não podia ser endereço de hotel. Não podia ser o endereço de hotel, precisava ser um endereço fixo. Mesmo porque eles teriam que mandar pro hotel, então não adiantava. É, porque eu tô tentando lembrar onde é que a gente recebeu esse cartão. Eu acho que foi depois. Eu lembro que a gente deu entrada quando a gente tava no hotel ainda. Mas talvez a gente já tivesse endereço... Mas aí você já tinha um endereço físico. É. Vocês não usaram o endereço de alguém, não? Alguma coisa assim? Não. Porque na verdade a gente... Tem pessoas que fazem isso, não, né? A gente não tinha. A gente ficou num hotel, então eles não aceitavam, né, endereço de hotel. Então, como a gente conseguiu um lugar pra morar rápido, né? Eu acho que em 2 semanas a gente já sabia onde ia morar. Só que a gente ficou mais... A gente ficou um mês no hotel, né? Porque a gente comprou um pacote de um mês, que saía mais barato. E aqui uma coisa interessante, que a gente vai falar mais a fundo num próximo episódio, é que a virada do aluguel é sempre no dia primeiro, né? Então você sempre entra no lugar... Isso. No primeiro dia do mês. É muito, muito comum mesmo, assim. É quase uma regra seguida religiosamente, assim. Então, assim, como a gente ficou no hotel e 2 semanas depois a gente já sabia o endereço fixo, mas a gente continuou no hotel por mais 2 semanas, e aí foi quando a gente ligou pra esse órgão do governo informando o nosso endereço fixo, e aí depois eles mandaram o PR card pra lá. Não valia endereço de hotel. E é bonitinho, né? O PR card daqui. Ele tem várias. Tem um holograma, né? Isso, tem a sua foto isso. Em holograma. É bonitinho, mas é bom lembrar que não deve ser usado como identidade. Sim. Não, é verdade. O pessoal do governo, ele diz pra você não andar com esse documento na sua carteira. Você não pode arriscar perdê-lo assim, sem mais nem menos. Sim. Então você tem que guardar ele em casa, num local seguro, pra não derreter, não pegar fogo e derreter também. Uhum. Tem que ser assim não, claro, se acontecer, você vai ter que provar que você é você, vai ter toda uma burocracia pra você receber a segunda via, né? Mas... Nossa, e uma coisa, só um parênteses que agora eu lembrei, pra quando você tirar a cidadania, você tem que apresentar aquela folha amarela, que é aquela essa primeira que eu falei que vocês ganham. Você guardou? Nossa, acho que não sei. Alguém me deu essa dica não faz muito tempo. Fala que pra quando você entrar com o pedido de cidadania, você tem que mostrar essa folha amarela aí. Então, assim, tá guardadinha lá. Né? Agora tá mais amarelado. Não joga fora, não. Encardiu. Esse PR card é o documento que prova que você é um residente permanente e é com ele que você entra e sai do país. Isso, né? Então, exatamente. Você não precisa mais de visto pra entrar no Canadá. Agora, quando você é residente permanente, que acho que o pessoal que mora nos Estados Unidos e tem o Green Card lá, né? É mais ou menos esse mesmo esquema. Sim. Então, você vai pro Brasil, você leva o seu passaporte brasileiro, porque você chega lá, você mostra o seu passaporte provando que você é cidadão do país. Sim. E quando você volta pro Canadá, você mostra para a autoridade canadense o seu cartão de residente permanente. É, o PR card, que é o que... E aí ele já sabe, não, pode passar tranquilo. Uh-huh. É o que vai abrir a porta para você. Não tem burocracia, não tem nada. Ele só bota lá no computador que você entrou no país e pronto. Mas e aí? Agora você tem um cartão de residente permanente e agora, né? E aí? Que mais? Você nasceu para o país, você ganhou a sua certidão de nascimento do país e agora? Ainda tem muita coisa para fazer, né? Não é? Bom, tem um outro cartão aqui que é muito importante, que é o seu seguro social, é isso? Sim. SIN card. Sim. Seria o Social Insurance Number, eles chamam de SIN, né? É o equivalente ao CPF. Um pouco. Mais ou menos, é muito mais do que um CPF. É um... Olha só, é muito mais. Na verdade, ele seria Porque é um CPF de primeiro mundo. É um CPF mais carteira de trabalho, mais o quê? Sim. É pra sim, tudo. Sim. Sim. Quer ganhar do programa Silvio Santos um espelhinho que não vale nada, Daniela? Sim ou não? Sim! É, quando você vai abrir uma conta no banco, você precisa, né? Ele tá ligado a sua declaração de imposto de renda. Sim. Né? Sim. Olha aí, lá vem. Sim. Agora é a sessão sim. E, na verdade, você não é um documento que você tira na adolescência. Na verdade, você tira desde de pequeno. É. Assim que você nasce, você já tira. É, vamos falar no lugar de sim. É. Sim. Quando a lâmpada acender, você fala sim ou não, tá? Sim ou não? Então, o SIM card é o seguinte. Primeiro, ele tem também essa coisa de não ande com ele, não mostre ele pra qualquer não pessoa. Não dê um número pra qualquer pessoa. Esse é mais ainda do que o outro. Ele não é feito um CPF que neguinho... Ah, qual é o seu CPF? Ah, tá aqui. Não. Uh-huh. O SIM card, você só vai dar esse número, por exemplo, quando você vai pra uma entrevista de emprego, logo na entrevista, a pessoa que tá lhe entrevistando pode pedir o seu SIM card. Naquele momento, você não deve informar o número ainda. Só quando você for contratado. Se ele pedir, você pode perguntar, você tá me contratando, né? Porque se ele estiver lhe contratando, você cede. E aí a empresa realmente vai precisar desse número para efeitos fiscais e, como a Fabiana falou, é uma espécie de carteira do trabalho. Uh-huh. Funciona nesse sentido também. Mas, na verdade, o empregador pede o número também por outra função, que é saber se você está legalmente apto a trabalhar no Canadá. Por causa do seu, dependendo do número, o final ou o começo é diferente se você tem um visto de trabalho, se você tem um visto de estudante, esse número é diferente. Então, por isso que eles querem saber. Sim. Sem isso, você não consegue trabalho legal aqui. Então, por isso que ele é tão importante. Sim, é importante lembrar, assim, porque acho que não sei se ficou muito claro no começo do programa, que a gente está falando de pessoas que imigraram legalmente para o Canadá. Sim. A gente está falando de imigração nesse episódio. Né? Imigração legal. A pessoa que fez o processo e tal e foi autorizada ao governo para vir para cá. Sim. Né? Sim. Logo depois do PR card é o principal, né? É, se você quiser trabalhar ou abrir uma empresa, você vai precisar desse bichinho aí. Então é muito fácil de tirar, tem que ir pessoalmente a um dos prédios do Canada Service. É uma espécie de, como é que tem lá em São Paulo? Poupa-tempo, esse que tem em Recife também, não sei se o nome é Poupa-tempo, mas tem lá em Recife também esses lugares que você tira vários documentos e tal, certidões, aí é uma espécie desse poupa-tempo. Quando nós fomos, a gente não tinha o PR card, o cartãozinho mesmo, então a gente apresentou o provisório, né? Aquela folha que já é uma prova, né? Então você leva os documentos, leva o seu passaporte brasileiro mesmo e mostra essa folha aí, provando, né, que você é um residente permanente. E aí é com isso que eles vão providenciar o seu cartão do seguro social. Bom, eu acho que depois disso é o cartão do sistema de saúde, né? Pode ser concomitante, pode ser antes. Na verdade, esse tem a questão do tempo, né? Você só consegue o direito de utilizar o sistema de saúde após 3 meses no Canadá. E pra tirar o cartão de saúde, você precisa do SIN. Precisa, né? Eu acho que você precisa do SIN number. Mas o cartão de saúde, você, pelo menos na British Columbia, que é onde a gente tá, você tira pela internet, né? Claro, você tem que pagar os 3 meses como seguro particular, E assim, os 3 meses antes, você paga até a carência, aquela carência. É, você não vai ser atendido nos primeiros 3 meses. Então é bom que você contrate um. Nós fizemos, né? Nós contratamos um. E não é caro, né? Não é uma coisa cara. Vale a pena, né? Eu acho que vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Porque nunca se sabe. Eu conheci uma pessoa que quebrou a perna descendo da escada do avião. Então, nossa! Você imagina o azar, né? Eu conheci também uma pessoa que veio visitar uma pessoa que morava aqui e inventou de não fazer o seguro. No primeiro dia, não, no primeiro dia também, não, saindo do aeroporto, escorregou e quebrou a perna. Olha aí, mas tinha o seguro. Não tinha seguro. Não tinha. Não tinha seguro e... Perigo, perigo, gente. Complicação absurda. É. Não, façam. Façam porque é uma boa. Né? Então sem tem dúvida. Vários. Vocês podem contratar qualquer seguro do Brasil mesmo. Tem. Né? E aí se você comprar por agência de viagem, eles indicam lá os que eles trabalham e quase todos praticam o mesmo preço, né? São tem preços similares. Tem cartão de crédito também, né? Que alguns tem oferecem. Tem alguns que se o seu cartão de crédito é mais gold, é mais diamante, não sei o quê, ele já vai ter embutido lá, já vai... Aí é mais tranquilo. Né? Então, assim, como aqui na British Columbia, né, que é a província onde a gente mora, só depois de 3 meses, eu não sei quanto as outras províncias, se alguma já começa a atender assim que você chega. Eu posso dizer que Ontário também tem essa carência de 3 meses. Uhum. Também tem? Também tem. E um detalhe é que aqui o SUS, né, o sistema de saúde público. Provincial público, ele é pago. Ninguém sabe disso. Michael Moore não nos contou isso. É verdade, não. Ele não acreditamos falou isso, em Michael Moore, né? Michael, vast majority of Canadians would agree with you that they want their universal health care, they want to hang on. And I'm just wondering why you paint the picture so universally rosy in a place like Canada when criticisms like that can undermine the credibility of your film. That's right. First of all, the Canadian system. I know I hear a lot from Canadians about the long lines and whatever. Mas é porque eu acho que ele foi pra Montreal, não? Não, acho que ele foi pro Quebec, talvez em Quebec não seja pago, eu não sei. Não, quem é de Quebec pode comentar aqui com a gente, mas eu não acredito que ele fez isso. Foi uma coisa um pouco de propósito, foi uma certa manobra. De manipulação. Não. Pra mostrar que o Canadá mas é mais... Mas calma. Não vamos... Não vamos polemizar. Palma, não criemos cânico. Olha só. É não, pago, mas pago, não, não se compara ao seguro saúde que se paga nos Estados Unidos, ao seguro privado de lá. E nem no Brasil. Vamos falar em números, nada. Então. Aqui, uma família, né, um casal com uma criança vai pagar por mês... $120. É. Tá? Então não é também. Que é totalmente o fim do mundo. Possível. Inclusive, se você trabalha full time, trabalha 8 horas por dia, normalmente o seu empregador pode até lhe oferecer pagar isso pra você, né? Quando eles falam assim, salário mais pacote de benefícios, aí ele oferece pagar tanto o seu SUS, eu vou falar SUS, viu, galera? Pra vocês saberem o que é que eu tô falando. O Júlio gosta sempre de traduzir eu as coisas. Eu sempre traduzo. Highway pra mim é BR. Então assim, eu tô na BR, Dimitri. Aí ele, que isso, pô? Onde é que tu tá? Foi pro Brasil? Não. Então assim, o seu empregador vai lhe pagar o SUS, né? Dependendo da empresa que você trabalha. Vai, inclusive, pagar até, como é que chama? Seguro-saúde privado, que aí inclui coisas que não incluem no sistema como dentista, como... Oftalmologista. Né? Oftalmologista, exatamente. E tem um detalhe também. Se você for comprovadamente de baixa renda, você também tem isenção. Não paga. Isenção. Não você paga. Não paga. Você tem uma... Acho que é de... É quantos por cento? Acho que é de 20 não, até 100, total, né? 100%. Não, assim, porque tem desconto. Assim, tem uma... Sim. Sim. Ele escalona. Se você for um pouco baixa renda, você tem um desconto de 20%. Se você for pobrezinho... Se for muito baixa renda, aí você não paga nada. Se você for miserável, mendigo, você não paga nada. Aí, como eu falei, né? Uma mendigo, família... Mendigo, eu tô brincando, tá? Assim, se você comprovar que você não tem um ganho... Bem, na realidade, se você quiser vir pra cá pra ser mendigo, você veio pro lugar certo, porque aqui... É melhor onde tem lugar. Todos os mendigos do Canadá, eles vêm pra cá porque você não morre de frio no inverno, nem Exato. De calor no verão. Gente, perfeito. Eu acabei de ver. E ganha um salário, inclusive. Bom, olha. Faz meia hora, a hora que a gente foi buscar o Fio lá, tinha uma moça pedindo dinheiro, tá? Ela tava com um papelão na mão escrito Homeless and Hungry. Mas o mais engraçado é que a menina tava bem arrumada, entendeu? E ela tava com... Você via que ela tava com o cabelo cortado e recém-pintado. Eu falei, como é que ela é homeless e broke? E tá com esse cabelo pintadinho, assim. É, acho que ela queria o dinheiro pra tomar uma, alguma sei coisa lá. Assim. Ou seja... Até o mendigo aqui é... É chique. Chique. Bom, mas e aqui vamos... é interessante notar só uma curiosidadezinha. Aqui também tem o carinha que fica com o limpador do vidro. Nossa, lá, viu? Tem. Isso é legal dizer. Então, que a galera acha observado. Que, ah, porque aqui Canadá é o paraíso e tal. Não, é legal, é bem mais organizada do que muitas cidades no Brasil, do que acho que a maioria das cidades no Brasil. Ah, é. Todas. Não vou dizer todas, porque eu não conheço todas, mas a gente vê de vez em quando aí o flanelinha, o flanelinha não, o... Como é que chama? Ah, o que limpa o para-brisa. Que para lá no sinal. É, a diferença é que aqui, pelo menos, ele não vai te ameaçar lá no Brasil. A diferença é que aqui arma, ele né? não joga água no seu retro... No seu, sem te perguntar, né? No seu para-brisa, assim, ele pergunta, né? Ah, tá afim e tal? Não, não. É. Às vezes ele nem pergunta, ele só no olhar ele já percebe se o cara quer ou não. Uhum. Mas foi só um parêntese, desculpa aí, é off topic. Bom parêntese. Bom, mas é isso. Então pedindo também depois de um tempo vai chegar no seu endereço fixo esse cartão aqui, chama Medicare? Acho que é Medicare. Care Card. Care Card. Ah, e fora esse, também tem um cartão que é pra você conseguir desconto em farmácia. Medicamento com prescrição médica. Também tem um baita desconto aqui. Então inclusive, não sei se vocês sabem, mas eu conheço uma pessoa que trabalha em hospital e trabalha há bastante tempo já. E essa pessoa me disse que, assim, o sistema de saúde aqui tá uma tristeza, tá horrível, tá péssimo, tá... Assim, a maneira que a pessoa falou parecia que... Alarmista. Tava falindo. É, que tá um negócio assim, não tem médico, não tem... Assim, não deve ser essas mil maravilhas, não é uma coisa assim, hospital Sarah Kubitschek, não deve ser... Não é assim. Uh-huh. Mas, por que eles falam isso? Porque nos anos 70, nos anos 80, eles não pagavam por remédios. Era de graça? Era de graça, então tudo era coberto. Olha só, hein? Nossa. Entendeu? Então aí o governo começa a cortar direitos, aí é claro, né? A pessoa faz, não, mas, pô, até ontem era de graça, era isso. Era muito melhor, né? Entendeu? Então realmente, comparando com o que era... O nível que existia, tá um caos, né? Tá um desespero. Que agora eles têm que pagar por remédios. Depois a gente vai detalhar muito isso daí. Inclusive vocês também vão comentar o que vocês querem que a gente detalhe, que a gente faça um programa especial, né? Existem outras províncias que não cobram nada pelo sistema de saúde. Uhum. Então assim... É verdade. Ontário e British Columbia cobram. São exceções, digamos assim. Inclusive Ontário cobra mais do que BC. Ah, é? Eles cobram comparativamente com o seu salário... Eles cobram mais. Ah, tá. De acordo com o que você ganha. Entendi. Se você ganhar uma fortuna incalculável, você vai ganhar. Você vai pagar mais. Uma fortuna incalculável. Exatamente. É, aí eu falei que era um casal com um filho, paga 120. Na verdade, é um casal com filhos. Né? Ah, independente do número não de pode ter filhos. 50 filhos, opa! Que você tenha, é um teto, né? Eu acho que... Esse é o teto aqui em BC, esse é o teto. Ou seja. Então esse é o máximo você ganha, que você uma vai família pagar. Pode pagar. Independente do número de filhos. E aí é uma família... Como é que fala o texto? É family ou é household? Porque se for household, aí é todos os dependentes que estão na tua casa, entendeu? Ah, então, dependendo do texto que tiver lá. Não, eu acho que é family mesmo. É, se for family, acho que ele vai considerar pai, mãe e filhos. É, porque filhos. Family eles consideram até... o individual, aí tem o couple e o family, que aí é uma família com filhos, independente do número. Tem que ver aí, eu não sei, porque eu sei que assim, muitos asiáticos moram assim, tio, sobrinho, neto, avô. Aí, pra alguns casos, na lei, se considera o household. Todo mundo moradores. Que mora na casa, entendeu? E pra outras coisas, aí eles vão separar. Eu não sei se no sistema da saúde como é que funciona. Uhum. Bom, se alguém souber, dá a dica aí, se não, quando a gente descobrir, a gente volta a falar sobre isso. A gente vai voltar nesse assunto mesmo e a gente vai estar mais preparado. Bom, então você já tá, vamos lá, a gente já tá com cartão de residente permanente na mão. Já tá tranquilo, a polícia não vai lhe expulsar do país. Você já recebeu o seu SIM card, ou seja, você já pode procurar emprego também. Você já tem seu cartão de saúde, já pode ficar doente. Se acidentar. Já pode ficar doente, já pode ir esquiar e quebrar a perna. Sem problema. O que falta ainda? Bom, pode ser não tão fundamental pra todo mundo, mas a carteira de motorista. Perfeitamente. Né? Porque a carteira brasileira só vai valer aqui durante 3 meses. Isso. Né? Então, é como qualquer... Acho que o turista também é 3 meses? Também. Sim, também. Né? Então, é como turista. Então, com a sua brasileira, você vai dirigir por 3 meses e depois não pode mais usar. Então, você tem que ter a carteira daqui. E é o interessante é que a carteira de motorista aqui também serve como a identidade, né? Ela é um documento que tem foto. Então, já é uma boa porque você já tira a sua identidade. Hoje... A brasileira hoje em dia também já também funciona como identidade. A carta nova também. Aquela antiga que não tinha foto é que não servia, mas essa atual já serve. Né? A carteira de motorista aqui, ela tem a sua foto, tem o seu endereço. A sua altura, o seu peso. Então a ela cor vai... dos seus olhos. Sim. Cor da cueca. Né? Então, eu demorei, né? Eu demorei muito tempo pra tirar a carta. Pra mim não era tão essencial, né? A gente foi, eu fui me acomodando, né? Porque é muito fácil, né? O transporte é muito, muito prático. Então, muitas pessoas acabam se acomodando. É, porque... Isso. Como, assim, lógico, né? Tem gente que não consegue ficar sem carro nunca, eu nenhuma semana. Eu confesso que eu tentei. Assim, eu fiquei sem carro por 6 meses. Uh-huh. 7 meses, mais ou menos. Mas era muito difícil pra mim... Como um príncipe que é. Era que muito ou é. Não, olha, não vamos entrar no mérito porque você trabalha de casa. Home office, ó. Não, é dureza. Beijo é no coração. Dureza. Assim. É difícil. Gente, é porque é o seguinte: existe um mês aqui que é depois do melhor mês do ano, né? Que é outubro, que é o meu mês, né? Né, Dimitri? Não é o melhor mês do ano? Concordo, é, totalmente. Bom, eu posso até falar que é, também é o mês do Eric, né? Então, olha aí. Tá vendo? Então tá confirmado: é o melhor mês do ano, é outubro. E assim, depois de outubro, ocorre o mês de novembro, que é o mês, desculpem o termo, é o mês mais escroto da face da Terra aqui em Vancouver. Nossa, é verdade. Porque é um mês que tem 30 dias e chove 30 dias. 31. Entendeu? Não, é 30. Não, ele tá trolando, ele tá exagerando. Como assim? Tem... Você não sabe fazer conta. Em 30 dias só chove em 31 dias. Ah, tá. É aquele banco 30 horas, né? Mais ou menos isso por aí. Então, assim, chove. Chove todo santo dia. Chove toda com frio, santa né? Hora. Torrencialmente. E aí já tá frio e também. E aí já começa a esfriar. E aí você fica... Bom, eu ficava onde eu morava, esperando o ônibus, muitas vezes. E aí, 6 horas da manhã... O dia já tá mais curto, já não tá tão claro, né? Então já tá aquela coisa escura, chovendo, frio. E assim, tudo bem, você espera 5 minutos, o ônibus não atrasa muito, ou quase não atrasa. Nunca atrasa, você na verdade. Você sabe a hora que o ônibus vai passar, mas você tem que esperar ali. Sim. 2 minutos, 3 minutos. Você sempre vai ter que esperar. E eu vou ter que te dizer uma coisa, ouvinte. 2, 3 minutos... Na chuva, no frio, é uma eternidade. É, eu sei bem disso. Então, o Dimitri não sabe que ele fica só em casa, no home príncipe, office dele. Príncipe, né? Como um bom príncipe. Então, assim, nesse sentido foi que quando terminou novembro, eu já não tava mais aguentando. Em dezembro eu comprei o carro. Aham. Uhum. Entendeu? E aí a paz voltou a reinar. A não, dúvida é uma... que paira, você comprou já com a carteira de motorista? Como é que foi? Não. Não, na realidade eu comprei, e aí o cara do seguro, ele ficou meio assim, vou segurar teu carro, tu não tem carteira, não sei o que. Eu digo, ele não queria autorizar o carro. Não, mas não tem 3 meses? Ele, não, mas você já tá aqui há não sei quanto tempo. Não, mas eu tô comprando o carro agora, então eu dei uma meio que... Você engambelou o cara, engambelei, né? O cara, jeitinho aí brasileiro. Aí ele, tá, pronto, tá. Aí fez... Mas você conseguiu fazer o seguro? Porque dizem que até não seguro. Pode fazer... Fiz o seguro, tranquilo. Ele vincula o seguro à carteira de motorista, muitas vezes. Eu não sei aqui ele vinculou o seguro, não. Eu sei que eu fiz o seguro lá. Ah. E aí depois eu tirei a carteira, né? É, porque você, inclusive, você faz o exame com o seu próprio carro. O que acontece é que, dependendo do país, você não precisa fazer o teste. É, dependendo, né? De onde você vem. Se você já tem a carteira dos Estados Unidos, por exemplo... Você não precisa fazer o exame... acho que até de Hong Kong não precisa, muitos lugares tem na Europa. Países que... São, é uma lista, né? Tem uma lista de países que você simplesmente apresenta sua carteira e eles vão fazer uma nova daqui, uma canadense. E uma curiosidade que eu não sei se no Brasil, não sei nem se pode no Brasil, é que aqui eu já vi carros... com a direção no lado direito. É eu verdade. Já vi também. É verdade. Então, assim, eu não sei se no Brasil é permitido. Eu sei que aqui é permitido. É estranho, é muito louco. Não deveria ser, né? É muito estranho porque você... Eu não sei inverte... como a pessoa consegue dirigir, porque, na realidade, nos países onde a direção é do lado direito, a pista é o contrário, sim, né? É outra mão, né? Então, não faz assim, sentido eu não nenhum. Sei... Não faz o menor sentido. Eu não sei se... Como é que funciona na cabeça da pessoa que tá lá no carro, do lado direito do carro, né? Mas, enfim... Só uma curiosidadezinha sobre o trânsito. Bom, mas daqui. Como o Brasil não está nessa lista de países beneficiados, uhum. A gente tem que passar por todo o processo novamente. Então, não. Não parênteses, todo, parênteses. Né? Mas, sim. Porque assim, aqui, desculpa aí, uma parte excelência. Porque aqui, assim, o que é que existe? Existe um sistema... Como é que eu posso... Existe um sistema que é diferente do sistema brasileiro. Normalmente, o garotinho, quando tá ali com seus 16 anos, acho que é com 16 ele já pode. Ele faz a prova teórica, certo? Sim. Uma prova Sim. teórica, que você paga, acho que... Quanto é? Não 15. Se 15 dólares. 15 aqui. Dólares. E aí, uma vez que ele passa nessa prova teórica, ele recebe uma carteira de aprendiz. Learner. Certo? Ele tem que andar... com um adesivo, um magnético, um ímãzinho no carro com um L, certo? É uma plaquinha vermelha. Uma placa vermelha com um L, L preto ou branco, que o próprio Detran, olha aí eu traduzindo de novo, o próprio Detran já lhe dá. Tem que, toda vez que você vai andar no seu carro, você tem que estar com essa plaquinha. E como você nunca fez um teste de estrada, né, você vai ser acompanhado por uma pessoa que tenha mais de... 25 anos. O Dimitri tem essa carteira agora, né, Dimitri? Exatamente. Ele é um learner. Dimitri, quais são as suas restrições, Dimitri, enquanto aprendiz de motorista? Conta aí pra gente. Enquanto aprendiz, eu preciso dirigir com uma pessoa que tem a carteira. No caso, eu mesma, né? No caso, que tem a carteira por mais de 10 anos. Por mais de 10 anos, mas que tenha uma carteira válida claro. Aqui no Canadá. Sim, sério? Mas que dirija por mais de 10 anos. Exatamente. Né? Ah, então eu teria que apresentar, caso eles peçam, eu tenho que apresentar a minha carteira brasileira, então? Não, acho que no seu registro lá você já declarou, né? Que já tá você mostrou sua carteira e tinha lá, né? É, eu espero que sim, né? É. Bom. Sim. Continua. E no meu caso também não posso dirigir depois da meia-noite. Depois da meia-noite? Porque depois senão vira abóbora, né? Não faz o menor sentido isso, mas é a regra. Não, é a regra, né? Não pode... ter uma gota de álcool no sangue, né? Ah, é zero. Sim, mas zero. Isso também é básico. Não, porque a lei aqui lhe permite umas duas cervejas, mais ou menos. Ah, é? É. Então, no seu caso é zero por enquanto. Mas assim, então, o garotinho lá com 16 anos, Dimitri, né? Com 16 anos de idade, tá? É um carteira adolescente, L, né? É um menino. E aí você tem que ter essa carteira L por um ano, certo? Você só pode fazer o teste de estrada depois de um ano. Uhum. Depois que... passa esse ano, subentende-se que você já treinou bastante, normalmente com o pai, e aí você vai fazer o teste. Uma vez que você passa, você recebe o N, novice, newer. Newer, ou noviço, né? É. Noviço rebelde. Noviço rebelde. A sua plaquinha já vira verde, já não é mais vermelha, ou seja, já tá um pouquinho mais melhor. Perigoso. É, o pessoal, quando vai olhar pro seu carro, já fala, não, isso aí já tá melhor. O outro era... O outro... ficou já... É. Ficou longe. E aí, no N, você já pode dirigir só. Isso. Acho que ainda não pode ter uma gota de álcool no sangue, não pode ainda. E aí, você tem que ficar com a carteira N por... São 5 anos? Não, acho que não é tudo isso, não. 2? Acho que são 5... Não sei. Não, acho que são 2. Estão fazendo chutômetros aqui, desculpem, esqueci, ouvintes. Esqueci quantos anos são. 3, 2, 5. Também, né? Também é por aí. Quem quiser mas, saber, assim, detalhe, pesquisa. Não, mas isso é uma porção de tempo, enfim. É. Mas a gente tá falando do processo normal, certo? Do processo normal. Depois desse período, que acho que são de 5 anos, mas eu posso estar enganado, pode ser 2, pode ser 3. Aí a pessoa recebe a carteira full, a carteira normal, que você não precisa andar com nenhuma full plaquinha. HD. Que se você só dirige carro, é a classe 5, aqui na British Columbia. Em Toronto, se eu não me engano, é a G1. Não sei. Se eu não me engano. Posso estar errado. Podem comentar aí dizendo que eu tô errado. Não tem problema, não. You're wrong. You're wrong. Como nós temos a carteira do Brasil, como nós... já dirigimos no Brasil, o nosso processo é diferente. Sim, e é bem mais fácil, né? Você não precisa passar por todo esse processo. Você não tem esse prazo esse de um ano. De espera, então, Dimitri, ele tá com a L porque ele tá com preguiça de ir ali fazer o teste de direção. Preguiça, medo, ou, enfim, o que seja. Preguiça. Acho que é a melhor palavra, a admite, palavra mais admite, técnica. Admite que você tá com medo, rapaz. Medo, aqui é não medo. Existe medo, não existe. Medinho. Então é isso. Então, uma vez que ele faça o teste de direção, o teste prático, ele já não pega nem a N, ele já pega a carteira completa, a carteira normal, como certo? É que eles chamam Full Privilege. É, Full exato. Privilege Porque License. Eles dizem que dirigir é um privilégio, não, uhum. não é um direito que você tem, é mais do que isso, né? Você é responsável pelas pessoas, né? Sim. Pelos pedestres. Enfim, mas a gente vai falar mais de trânsito. A gente vai ter um programa sobre isso também. Mais pra frente, que tem muitos detalhezinhos ainda aí. É, não vamos nem se aprofundar agora. Já falou até falamos muito demais, do que deveria. É, então, mas o básico, assim, é pra saber. Se você quiser tirar a carteira, é rápido. Se você estiver empenhado... Se você tiver a carteira do Brasil, sim. Você pode tirar rápido, Se você já dirigir no Brasil, você pode fazer em duas semanas, nem isso, né? Em uma semana você pode tirar. É, mas assim, eu sugiro, e a Fabiana também acho que sugere, que você faça uma autoescola, nem que seja duas, três aulas. Pra aprender faça uma as autoescola, diferenças. Porque existem regrinhas diferentes aqui são... que a gente vai falar num programa, específico sobre trânsito, sobre... E tem algumas coisas bem diferentes e bem estranhas. Vocês vão estranhar bastante ao saberem disso. Mas não vamos falar. Teaser pro programa especial sobre isso. Bom, para algumas pessoas que, dependendo da profissão, né, profissões mais específicas, você vai precisar de uma licença para trabalhar aqui, né? Isso geralmente é na área da saúde ou na área de engenharia, você precisa validar seu diploma e precisa de algumas certificações locais, né? Então, para diversas profissões, a pessoa também vai precisar desse tipo de documento para trabalhar aqui. Então, isso também é urgente, dependendo do caso. São as profissões regulamentadas, né? É, as profissões regulamentadas. E aí, normalmente esses processos demoram, são caros, por isso que muita gente que não faz a pesquisa direito chega aqui... Se dá e mal. Faz, ah, meu Deus, achando que vai começar a trabalhar rápido na área, né? E a gente sabe que em algumas profissões não tem jeito. Inclusive, um dos conhecidos meus aqui nessas andanças era médico no Brasil e, assim, totalmente frustrado aqui porque não fez a pesquisa direito. Desculpa eu dizer isso, mas aparentemente ele não fez a pesquisa direito, porque chegou achando que era fácil, que era rápido, ou se ilude, que era caldo de cana, não é. E aí é frustrante, eu sei que é frustrante, mas extremamente frustrante. A pessoa tem que pesquisar, tem que saber que certas profissões você vai ter dificuldades em exercer aqui, você tem que ter força de vontade, tem que estudar. É possível. Vai gastar dinheiro. É bem possível, mas é uma coisa que demanda tempo e dependendo dinheiro e paciência. Dependendo da profissão, você vai ter até que voltar para a universidade em alguns casos. Começar do zero de novo. São várias provas. É complicado. É. Um conhecido nosso era dentista e aconteceu também isso. Tá. Ele veio para cá e começou a trabalhar de subemprego. Pra pagar as contas. Fritando hambúrguer no McDonald's e desistiu também, né? Não tem. É muito difícil, não tem moral que aguente, né? Mas agora a gente tá com terra estrangeira, você não vai mais ter essa desculpinha. Não tem ilusão. Não vai ter essa desculpinha de que não fez a pesquisa direto. Houve aqui. Não sabia. E aí, assim, se a gente não souber, a gente vai dizer, ó, não sei, esqueci. Vamos pesquisar, a gente arranja quem saiba. É. A gente tem. Vamos chamar convidado que saiba responder sobre determinado assunto. Isso. E eu acho que é importante, assim, é importante se informar. Eu acho que vale a pena vir, mas você precisa saber o que você vai enfrentar. Não. Isso. Ser pego de surpresa, porque é isso que gera frustração. Né? Isso, porque vamos quebrar logo um tabu aqui, um paradigma, que muita gente acha que o governo lhe dá tudo. Não. Né? Que o governo, você vai chegar aqui e o governo, olha, a sua casa tá ali, certo? O seu trabalho tá aqui, não. Aqui tudo custa alguma coisa, certo? Sim. There's no free lunch. Não tem almoço grátis. Então, assim, você veio porque você quis, você não pagou o seu visto, você paga pelo visto, né? Claro. Não é de graça. Taxa, tem as taxas. Até pro governo é uma maneira de fazer dinheiro também pro governo, né? Você vem pra cá porque você quer, você tem que correr atrás da sua casa, tem que correr atrás do seu emprego, do seu estudo, enfim. Você vai ter que correr atrás de tudo, exatamente. Tem que correr atrás do que você quer, na realidade, né? As pessoas têm essa ilusão mesmo, que você vai chegar aqui e vai ter tudo agora de mão beijada. Agora sim, que você não vai enfrentar 2 horas de trânsito pra andar 3 quilômetros... Não vai. Que você não vai ser assaltado no sinal. Você pode até ser, mas não, a probabilidade é infinitamente menor. Muito bem menor. Bom, mas voltando à nossa primeira semana aqui no... Voltando ao mundo real. No nosso país. Nosso novo país. Como é que você fez amizade aqui quando você chegou? Como é que foi... Tem algumas dicas aqui que eu posso falar, assim. Sim. Como amizade... é que você conhece pessoas? Como é que... Isso é uma coisa interessante que eu tava até lendo uma reportagem, acho que era do New York Times, uma reportagem desses jornais classicões, assim, do mundo, sobre fazer amizade depois... Dos 30, né? Fazer amizade depois que você passa aquela época de faculdade. Porque no Brasil, eu acho que em todo lugar do mundo, os seus amigões mesmo são a galera da época do colégio, da faculdade. É quem estudou com você, não tem jeito, né? Se você passou a vida toda num colégio, se você teve esse privilégio, né? Aquelas pessoas, pelo menos as pessoas que que entraram no seu nicho ali são seus amigões, né? Ficam. Eu não tive esse privilégio de estudar a vida toda num lugar só. Eu morei em vários lugares diferentes. Então, meus amigos, mesmo assim, hoje em dia, que eu posso dizer, a maioria são da faculdade. Uhum. Tempo de faculdade, porque foram 5 anos convivendo, vendo aquelas pessoas de segunda a sexta. E assim, como era uma cidade que não é a minha cidade natal, então ainda tem isso. Nos fins de semana, todo mundo a gente se unia. Não tinha família, a nossa família eram nós mesmos, uhum, né? Éramos nós mesmos. Aí o que é que você faz depois dos 30, né? Você já tem o seu ciclo de amigos, você já sabe o que você gosta, você já sabe o que você não gosta, né? Você fica meio... você fica mais cranky, né? Você fica mais... rabugento. Rabugento, exatamente. Essa é a palavra. Obrigado, Dimitri. Obrigado. E aí, como fazer? Como fazer? Dê as dicas aí, Fabiana. Bom, na verdade, uma boa dica pra conhecer pessoas, pelo menos uma coisa que a gente usou, foi os programas de apoio ao imigrante da YMCA, né? Que aqui é o YMCA. Tá fazendo a dancinha nesse momento. E eu tô me colocando minha roupa de índio. Tá, trola, pode tirar só. YMCA, pra quem não sabe, é Young Men Christian Association. Então, Associação de Jovens Cristãos. E aí o men é porque eles têm que diferenciar das jovens mulheres, né? Sim. Que tem uma associação das jovens cristãs. Tá, mas não tem nada, é importante dizer que não tem nada de religião nisso. Não, não tem absolutamente na verdade, nada. É um programa. É um nome apenas. Porque não, não mas é o nome da associação, é isso. O nome da associação, exatamente. É, eu já tinha ouvido falar isso, que em qualquer país que você vá, a YMCA ajuda quem chega, né? Os imigrantes, assim. Então, e foi bem legal. Então, a gente chegou na primeira semana, a gente encontrou lá uma unidade da YMCA e demos uma bizoiada para ver o que eles ofereciam para o imigrante. E nós fomos super bem recebidos. E lá eles têm um programa, assim, algumas... são programas de conversação para você treinar o inglês. Uhum. Então, acho que era uma vez por semana. Você ia lá e formavam-se vários grupos, tudo, né? Tudo de graça, tudo sem de compromisso. Graça pra aula de conversação. Não é aula, né? Na verdade, era discussão. Então, em cada mesa tinha um canadense, que era o intermediário ali, né? Quem fazia, e vários imigrantes. Então, você conhecia gente de vários lugares ali, né? De outros lugares do mundo, outros imigrantes. E um outro programa também, voltado ao imigrante, é um programa de host. Então, você chega e você passa as informações sobre você, seus interesses, né? É o que você gosta de fazer. E eles vão tentar achar um host. Eles vão tentar encontrar algum voluntário. Isso é um trabalho voluntário, né? Sim. Que tenha características parecidas com as suas e que esteja disposto a te mostrar um pouco da cidade, a falar um pouco sobre a vida, sobre a cultura canadense. Então, a gente entrou nesse programa e foi bem legal, tudo gratuito. Né? E eles encontraram, depois de um tempo, até que foi rápido, uma host para mim, uma moça que era voluntária, né? Que se ofereceu para fazer trabalho voluntário, que era da minha área também de comunicação, minha idade, e foi muito legal. Isso foi há 3 anos e hoje a gente é amiga, né? Mesmo assim, o programa acabou, mas a gente acabou virando amiga mesmo. Então, assim, é um primeiro contato, né? Se você não conhece ninguém no país, isso, é uma boa forma de conhecer, né? E porque é muito esquisito, né? A gente, assim, eu e o Dimitri, a gente veio sozinho, né? A gente não conhecia ninguém. Então, quando você não tem um telefone de alguém aqui na cidade pra quem ligar, verdade, né? Você se sente muito só, né? E é muita dúvida, né? Então, assim, se você tem ali, né, uma porta ali, alguém que te abre a porta, né, e fala, olha, né, não, vamos lá, né, você pode vir aqui, conversa um pouco de inglês, pratica, ó, tem uma pessoa que pode te ajudar, não sei o que. Então, isso pra mim foi muito legal. Foi um programa que pra mim funcionou, né? Pro Dimitri, não sei se funcionou muito, não. Eu acho, né, que funciona mais pra mulher, eu acredito. Mulher, acho que tem mais essa intimidade da amizade mais rápida, assim. Então, o homem, acho que precisa de um pouco mais de... Eu não sei, eu tô... elocubrando demais, mas eu acho que... Não, mas eu sei o que você quer dizer, eu concordo. Me ajuda aí, me ajuda aí. É, eu, assim, eu tenho um pouco de preconceito com esse tipo de programa, acho que por isso, assim... Não, assim, é, no começo... Desculpa. Acho que o homem, ele gosta mais, assim, da amizade natural, assim, acho. Sim, que negócio... Sim, porque é uma amizade forçada, entre elas. Ah, no começo, elas, gente, elas mas é no começo, ela pode só. Continuar... Pode continuar, sinceramente, pode continuar. Mas no começo ela é forçada. É assim, parece aquele date virtual. Blind date, exatamente. Um apresenta na frente do outro, ó, esse é fulano e tal, é. Entendeu? Quando é um blind date, você tá com segundas intenções lá, é uma coisa, né? Entendeu? Agora, nesse caso, não é segundas intenções, é muito estranho, porque assim... Você é apresentado pra pessoa exatamente numa forma de um blind date... Pra vocês blind serem amigos, friendship. Né? Body friend. Blind friendship. É, esqueci isso. Não, no começo é forçado. Eu também achei, assim. Né, a primeira vez que eu encontrei essa minha host, né, a minha amiga, ficou uma coisa meio forçada. Acho que pras duas, assim, né? A gente fica meio sem graça, né? Porque ela também era voluntária, mas fica uma coisa meio sem graça. Só que depois, como realmente a gente tinha afinidade, e nisso, por isso que eu falei que funciona, porque eles fazem uma pesquisa, né? Eles colocaram lá, na época eu não tinha filhos, ela também não. Eles, então... eles não fazem feito o troca de famílias, não, né? Que eles procuram duas famílias bem diferentes. Nossa, aí ia dar problema. Não, então, por isso que eu falo que comigo funcionou bem, tanto que a gente ainda é super muito amiga. Muito bem. É. Então, e fora que, assim, numa dessas reuniões desse programa, a gente acabou conhecendo um outro casal de imigrantes, né? Imigrantes do Peru, e também a gente... Ficou amigo pra sempre, assim, a gente é amigo até hoje, né? Então, assim, eu acho legal. Bom, no meu caso, segundo dia eu corri pra BCA. Ah, boa! Ainda bem que a BCA tinha sede ainda, infelizmente a BCA. O que é a BCA? A BCA é a Associação de Brasileiros de Vancouver. Brazilian Community Association. É, a Associação da Comunidade Brasileira, aqui em Vancouver. O link tá no post. Infelizmente, eles não têm mais uma sede física. Continuam fazendo... A gente tá em 2012, viu? Eles continuam vivos. Continuam fazendo coisas, mas estão sem uma sede no momento. Mas na época que eu cheguei, eles estavam com a sede. E eu fui lá, acho que no segundo dia que eu cheguei. Segundo ou terceiro dia. Você conhece vários brasileiros, né? Inclusive, foi quando eu conheci a pessoa que ajudou a gente a sair do albergue. Né? Fiquei um mês na casa dessa pessoa. Então, então funcionou também. Foi um bom jeito de conhecer as primeiras pessoas. Sim. E aí essa pessoa ficou amiga, mas agora essa pessoa tá no Brasil, nesse momento, em 2012. Mas a pessoa Dimitri vai não voltar. Gosta. Eu não gosto disso. Dimitri não gosta de datar, mas você que está em 3.493, estamos em 2012 agora. 2012. E essa pessoa vai voltar. Se o mundo não acabar, bem, né? Porque eu gosto dela. Se o mundo não acabar. Mas assim, ela vai voltar, a pessoa que foi pro Brasil e não aguentou ficar lá vai voltar. Exato. Inclusive. E também conheço os amigos do trabalho da minha esposa, né? Basicamente as pessoas que eu conheço. E vocês. E vocês que eu parei assim, ei, eu vi vocês. Não, isso daí era uma história que a gente tem que contar também num episódio. Mas a gente conta direito. Fica pra outro dia, mas é muito... É uma história surrealista. E eu não eu não era stalker, não. Viu? Não tava, esses caras devem morar aqui, eu tô vendo aqui a casa dele. Não, não, foi não, essa pura foi coincidência. Bom, então... Mas não vamos detalhar isso, depois, futuro. Então a BCA também funcionou pra gente, né? A gente não foi na primeira semana, não. A gente foi na primeira reunião da BCA. A gente já devia estar um mês aqui, eu acho. Mas também foi ótimo, conhecemos algumas pessoas lá, fizemos alguns contatos. É sempre bom, né? É sempre bom conhecer brasileiros. Sim, sempre bom. Sempre tem alguém disposto a ajudar, sabe? E só complementando essa coisa de amigo, existe uma família aqui que os patriarcas, o pai e a mãe, trabalharam com a minha mãe no Brasil há muitos anos atrás. Uhum. Eles já moram aqui acho que há uns 10 anos. Mas eu não os contatei logo quando cheguei aqui. Uhum. Assim, eu tinha o telefone deles, mas não... Não quis incomodar. Não quis, assim, não tava precisando de nada mesmo, uhum. Assim, né? Assim, resolveu esperar se assentar melhor. Eu não tava homesick, né, como o pessoal fala. Eu não tava chorando pelos cantos, uhum. Ou sentindo falta do calor infernal de Recife. Não estava assim. Então, assim, a gente acabou se encontrando por um acaso no Festival de Cinema... Latino, uhum. Né, que aí eu teve uma projeção do filme do Noel Rosa, inclusive. me lembro bem. Ótimo filme, inclusive. É bom, o filme é bom. E aí eu fui fazer uma pergunta pro diretor, porque eu ouvi depois que acabou o filme, houve uma sabatina lá, eu fui perguntar se era o Otto no filme, só porque ele não tava nos créditos. E era? Mas ele tava no filme. É. Era o Otto, o cantor pernambucano. E aí ele disse, não, é e tal. Aí esse casal tava na plateia. Eles te reconheceram? Aí, como eu falei meu nome e da onde eu era, né? Uhum. Aí eles, tipo, que mais ou menos ligaram, assim, o nome à pessoa, né? E aí depois, no coquetel lá, depois do filme, aí eles me abordaram. Aí foi quando a gente passou a ter contato aqui. Uhum. Que legal. Mas aqui até vocês conhecem eles, sim, né? Que eu apresentei vocês a eles. Eu encontrei com ela 3 dias no supermercado. Foi? Nunca mais encontrei com ela. O interessante é que aqui a gente sempre encontra o pessoal. Ah, é, né? Uma cidade do interior, praticamente. Ah, vocês vieram de São Paulo, gente. Recife é um ovo. É o que a gente fala. É a mesma coisa. E Vancouver também. É nesse sentido também. Pra gente é muito estranho. Inclusive, você encontra pessoas que você não conhece. Mas você reconhece, sim, o rosto delas. Eu já vi elas sempre as mesmas. Assim, é. Muitas vezes. É, muitas vezes. É, como a gente é de São Paulo, às vezes a gente passa anos, né? Sem ver sem uma ver, pessoa é. Que mora do teu lado. Isso. Ali, então. Outros programas que também são indicados para a pessoa que acabou de chegar são os cursos oferecidos algumas associações aqui também de apoio ao imigrante, como a ISS, Mosaic, Success. Então são associações, ONGs, elas podem ser chamadas de ONGs. Sim, acho que sim. Subsidiadas, não sei se... Elas são subsidiadas pelo governo, são associações de apoio aos imigrantes. Então lá é uma maravilha também, né? Você pode usar para todo tipo de coisa, desde aula gratuita de inglês, até aula apoio... paga do inglês. Tem aula paga, acho que até o nível intermediário é gratuito. Não, assim, né? É porque existe a aula gratuita, que é o programa do governo, o IELTS, que vai ser abordado mais profundamente depois. Sim. É. Mas, assim, algumas dessas associações, eles têm cursos, tipo, curso preparatório para o TOEFL, né? Se você quiser fazer inglês para a faculdade. Curso preparatório, curso de escrita avançada, então tem cursos assim mais específicos. Dependendo que são do particulares, que você queira, então, sim. É. Mas essas associações são ótimas. Desculpa, eu falei IELTS, eu queria falar ELSA. ELSA. ELSA. ELSA. Né? Então, assim, essas associações, elas até orientam, toda essa orientação que a gente está dando aqui, de como tirar o sino, o cartão de saúde. Se você não entendeu nada e achou que a gente não vai explicou lá, direito... Que eles vão te explicar em inglês. Vai numa... Mas a gente é mais legal, né? Não, na realidade... A vantagem é que a gente é mais legal um pouquinho. Falei que eles vão te falar em inglês, mas eles tentam ter pessoas de várias nacionalidades. Sim. Porque se o cara chegar zero inglês, eles vão... Ah, de onde você é? Eles vão tentar Brasil, encontrar... Sorry, Brazil, ok. Aí eles... Vão tentar encontrar alguém que fala a tua língua e pra te ajudar. Então, se você não chegou, não entendeu nada, pô, onde eu vou? Acho que vai numa associação dessas. É. Que lá também é tudo de graça, né? A maioria das coisas é de graça. Isso. E eles ajudam até se você precisar ligar pra alguém, você pode usar os telefones deles. Se você precisar passar um fax, tirar xerox. E uma coisa que muita gente usa isso é pra conseguir emprego. Ah, sim, né? Sim. Porque eles te ensinam. Porque aqui o currículo é escrito de uma maneira diferente. Pra determinados empregos existem a tal da cover letter, né? Sim. Que no Brasil, não sei se existe. É acho uma que não carta existe. De apresentação, né? Uma... É, mas acho que no Brasil é pra... Se o cara quiser ser presidente da empresa, o cara faz, né? Acho que é... Aqui você faz pra ser, sei aqui lá... Aqui é uma... Uhum. Atendente do McDonald's. É. Mas, obviamente, teremos um programa sobre isso também, né? Assim, depois a gente vai não se aprofundar mais sim, nisso sim, também. Sim, sim, sim. Mas, questão. Assim, essas empresas te ajudam nisso também, né? Te ensinam a fazer o beabá ali. Então, assim... É. Na verdade, eles ganham... uma comissão se você conseguir emprego. Você é um case pra eles. Sim. Você é um caso. É. No momento que você, vamos dizer que você chega lá querendo um emprego. Então eles abrem um caso, eles abrem um arquivo, né? E aí você isso é um mesmo. Caso. Eles querem que no você arrume um emprego que imediatamente. Você arrumar um emprego, aquele caso é um caso bem sucedido. Sim. E aí esse número soma a todos os outros casos bem-sucedidos e eles dizem lá pro governo, olha, nós nesse ano ajudamos X pessoas, tantos imigrantes a terem emprego. Aí o governo vai lá e tome tantos mil dólares. Continua subsidiando aquela empresa, né? Independente do emprego que você consegue. Então, isso daí é um pouco dúbio, essa questão. É, você tem que ter cuidado, né? Você porque tem que saber... Porque eles querem que você consiga qualquer coisa. Eles, dependente se você é um engenheiro, eles... Podem te dar um emprego de gari. Mas assim... Falar de gari aí... Eu não concordo, Dmitry. Existe não, isso. Não concordo, existe um pouco isso. Bom, vamos discutir isso. Acho que no isso programa... Isso vamos ser um programa discutindo mais sobre específico, isso, obviamente. Mas só uma pincelada. Existe um pouco isso. Mas, por outro lado... Depende de você. Você não vai... Óbvio. Aceitar um emprego que você não queira. Sim. Então, assim... Claro, a partir do momento... Você é um engenheiro. Beleza. Você não vai conseguir exercer engenharia em um ano, meu amigo. Você não vai. Talvez até consiga. Se a gente trouxer algum engenheiro aqui que tenha conseguido, ele vai falar o tempo que ele gastou. Esperamos que ele fale. Sim. Ou ela. E aí a gente vai saber. Mas eu acho, na minha crença aqui, eu acho que ele não consegue em menos de um ano. Então ele vai ter que ter dinheiro pra se sustentar. Vai ter que nesse trabalhar ano. Em alguma coisa. É. Supostamente ele vai ter que trabalhar em alguma coisa. Né? No mínimo ele vai ter uma reserva ou ele vai precisar trabalhar em algum outro emprego, um subemprego. Então aí ele vai usar, ele pode fazer uso dessas... Não chama mais subemprego, né? Como chama aqui? Eles chamam... Tem outro survival nome. Job. Não, mas tem um outro nome mais bonitinho do que survival. Entry level. Entry level, né? É verdade. Entry level. Bem lembrado, bem bolado, bem bolado. Bem bolado. Esse é o Paulo Maluf imitando o Silvio Santos, é isso? Não, o Paulo Maluf é o bem bolado. Estás escutando Terra Estrangeira. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre hospedagem. Num outro episódio, a gente falou sobre hotel, né? Sobre ficar em hotel. Falou um pouquinho, porque a gente contou a nossa experiência. Uh-huh. A gente contou como a gente chegou aqui e tal. É, mas eu acho que a gente podia falar um pouco agora sobre como alugar algum lugar pra morar, né? Ou, assim, alguns sites que ajudam a encontrar lugares, né? Como é que foi a tua experiência, Júlio? Conta aí. Eu fui no Google e digitei... Santo Google, Oráculo. Fui no Oráculo e digitei Vancouver Rent Apartment. Difícil. Né? E aí, apartamento pra alongar em Vancouver. Aí, isso quando eu já estava aqui, né? Uh-huh. Na realidade, né? Assim, eu sei que tem gente que aluga desde o Brasil... Né? Mas acho que isso fica um pouco inviável dependendo do dia que você chega, né? Dependendo da sua pesquisa. Eu não tinha feito muita pesquisa sobre isso. Inclusive, minha mãe ficava: meu filho, você é louco, você sequer... Eu já falei isso, né? Inclusive, você sequer reservou o hotel e tudo mais. Eu digo, não se preocupa com isso, não, que você é tranquilo. A gente se vira, né? Então, assim... Mas assim, eu sei que tem gente que aluga desde o Brasil, mas como a gente já falou um pouco, o aluguel aqui, ele começa no dia 1, né? Sim. Ele, assim, é quase uma religião, assim. Dia 1... É, dia 31 é o dia... Dia 31 e dia 1 são os dias das mudanças, né? Todo o pessoal se muda nesses dias. Sempre aí. Sempre você vê, né? Caminho de mudança. Quando esses dias caem no fim de semana, então, é o delírio, assim, é... Aí que o pessoal muda. Aí é que o negócio vai passando. Então, assim, quem chega perto do dia 1 ou no dia 1, aí tem mais essa possibilidade de já alugar do Brasil. Sim. É um pouco difícil também, porque o pessoal, o dono, né, vai querer certas coisas, né, certas garantias, né? Sim. Tem certas aqui é um coisas... nome bonito, Landlord. Landlord, é sim. Eu acho bonito esse nome. Eu imagino é o um cara senhor com uma da terra. Eu imagino um cara com uma capa, sabe, assim, e um capuz, e uma... Uhum. E um bigode. Né? Um bigodão bonito, bigodão. Assim, uma neblina subindo. Bonito, assim, é o senhor, Landlord. É o senhor da terra, né? É bonito. Senhor da terra. E aí o senhor da terra, ele vai querer também algumas garantias. Mas tem gente que consegue. Eu prefiro ver o lugar, né? Não sei. Eu também. Eu prefiro ir lá pessoalmente e sentir o cheiro, porque internet você pode ver foto, mas você não vai saber se o lugar é... Fedorento. É fedorento, ou bem iluminado, sei lá, eu acho melhor. Por isso, assim, a gente fez isso, né? Ficamos em um hotel, durante esse tempo a gente procurou isso. E aí alugou. E assim, por mais que você pesquise, você não conhece a cidade, você não sabe onde tá... Não sabe nem que onde, região onde estão você os empregos, ficar, né? Você não sabe se vale a pena morar no centro, porque o centro tem suas vantagens, suas desvantagens. Sim. É. Tem todo um aspecto de você alugar desde o Brasil. Eu gosto do jeito que eu fiz, apesar que o albergue que eu fiquei foi meio troncho, né? Como eu já falei. Aham. Uhum. Mas eu acho que é a maneira mais interessante de se fazer. É vir com hotel, com albergue, do jeito que for, e alugar vendo o local, né? É, eu prefiro fazer assim. É porque tem um... Vendo sua necessidade. Tem um tempo, né, também, que você, se você alugar, tem um tempo mínimo que você precisa ficar também. Né? Alguns lugares requerem isso. E um bom site pra ver? É o Craigslist.ca, né? Na verdade, é um site bom pra tudo, né? Digamos que esse site é a maior invenção de Deus na história da humanidade. O Craigslist é um site, seria o Mercado Livre lá do Brasil? Não, porque não. O Mercado Livre é o eBay. Assim, é o eBay, né? Não, então não é. Não existe. Não existe nada semelhante não ao tem, Craigslist. Não tem, eu acho. Craigslist é o classificados do, nossa, do jornal. Nossa, primeira mão. Classificados, é isso mesmo. Então o pessoal anuncia de tudo lá. Só que é tá? tudo de graça, tudo, o tudo. Site é de graça, você compra de graça, anuncia de graça. É totalmente livre. Isso é um site ótimo para procurar coisas usadas para comprar também, imóveis usados. Se você emprego, vai para um lugar, tudo. Você não. Né? Porque a gente fala que a IKEA é a meca, né, do imigrante aqui, mas você pode usar muito o Craigslist. Sim. Inclusive para coisas. De graça. Desculpa, sim, eu interrompi. Você ia falar em comprar, mas até para coisas de graça. Sim, porque aqui é mais interessante. As pessoas descartam as coisas com uma facilidade enorme isso, aqui, isso, né? Isso. Então você vê muita coisa sendo anunciada de graça mesmo, né? Então, para comprar móvel, né? A inconveniência, bom, que você tem que ir lá buscar, né? Bom, você mas tá pegando do negócio preço, de graça, né? Você quer que o cara entregue ainda, aí tá que nem demais. Tá complicado, né? Você vê, preço, você vale a folga bem. Da pessoa, né? Quer que entregue. É. Mas assim, dá um você... cacete, um cafezinho ainda. Mas você encontra de tudo mesmo, assim. Inclusive, nosso primeiro notebook, assim, a gente trouxe o notebook do Brasil, mas o nosso primeiro notebook canadense foi um notebook que a pessoa se desfez. A pessoa ia se mudar, ia, acho que ela ia pra Dubai, ou não uhum. sei aonde, ia pra um lugar bem longe, assim. E tava vendendo e dando tudo do apartamento dela, né? E a gente foi lá, e aí tinha umas coisas que eram um dólar, e assim... Preços até simbólicos, né? Uhum. E outras coisas que eram de graça mesmo. E aí ela tinha lá um notebook, era um notebook velho, obviamente. Ela não ia dar uma máquina de última geração, uhum. era um notebook velho, mas que dava pra navegar na internet tranquilamente, assim. Mas foi de graça? E foi de graça, olha. Ela acabou dando. Outra coisa, a primeira casa que eu morei, que foi a pessoa lá da BCA, que ajudou a gente, que aceitou a gente ficar um mês lá com ela, né? Porque um casal dividir um apartamento com uma pessoa, às vezes a pessoa não quer ficar aceitou meio... Aceitou os malas. Aceitou os malas. Os malas e as malas. Isso. Essa pessoa montou o apartamento quase todo procurando coisas no Craigslist. Então é, e aí é o pessoal, útil. Tô dando uma mesa de computador. A pessoa ia lá buscar. Tô dando uma cadeira pra mesa do computador. A pessoa ia lá buscar. Tô dando um vasinho, um jarrinho pra você botar sua planta dentro. Eu conheço gente que tem um apartamento mobiliado com coisa de Craigslist. Assim, eu não recomendo muito, assim, colchão, sofá... Não. Esse tipo de coisa não, gente. Não... Cuidado. Exagera. Também, aqui, a mendicância também tem limite, tem limites. Né? E aqui tem o tal do bed bug, né? Ah, esse que é tipo um carrapatozinho que fica no colchão, que fica então no sofá, não, que recomendo alguns prédios nada, são infestados deles, inclusive. Como você não sabe a origem, né, se tem bed bug ou não lá, isso. Nada que seja de tecido, né, sofá, isso. Colchão, tapete, é recomendável, isso. Né, pegar. Mas assim, TV, DVD player, porque agora o pessoal tem Blu-ray, né, e tudo mais, isso aí você acha até no lixo, inclusive. Acho. É, verdade. Já estamos com o PR Card, SIN Number, o cartão lá de saúde, carta de motorista na mão. Ah, enchemos a carteira, hein? Já fomos na Associação Brasileira. Isso sem contar os cartões de fidelidade do supermercado. Olha, ótimo, ótimo. Todos os cartões aqui, todos os supermercados fazem cartão de fidelidade lá para acumular ponto. É. Uma coisa recomendável também aqui... É fazer um cartão de crédito local também, né? Sim, eu acho abrir importante. Conta em banco, esquecemos de falar da conta. Abrir em conta banco. Em banco é importante também, sim. Nossa. Existem muitos bancos aqui, são várias agências distribuídas, não tem muita fila. Não tem. Quase todos não tem fila. Não tem giratória. Detector de metal na entrada. Detector de metal. Às vezes tem segurança, né? Às vezes, muito raro, inclusive. É muito raro ver segurança assim, dentro do banco. E assim, quase todos têm. Os pacotes são muito parecidos, né? Os pacotes de serviços. Uhum. Você deve olhar em volta do que você, de onde você mora e ver qual que mais pode visitar todos eles, né? No meu caso, eu visitei vários, né? Pesquisei, assim, o tipo da conta, o que é que dava, o que é que não dava. E, além disso, eu avaliei também a questão da facilidade, né? Dos, como que se chama? Dos caixa eletrônicos. Né? Ah, sim. Os caixas eletrônicos. Se tinham perto, se estavam ali no local onde eu circulava, se era fácil, né, sacar dinheiro e tudo mais. E é que é uma coisa que eu nem faço mais, não saco mais dinheiro. Nossa, dinheiro eu não vejo dinheiro. Mais, eu nem sei quais são as notas canadenses, pra falar a verdade. Mas, assim, a gente não pega dinheiro na mão, né? E acabei decidindo por um que eu achei mais conveniente, uh-huh, entendeu? Mas, assim, são muitas opções. É, nós já tínhamos aberto a conta do Brasil, né? A gente abriu a conta... Uhum. Como o nosso banco é internacional, né? Sim, então, tem no Brasil e tem lá aqui. Lá do Brasil, a gente abriu a conta canadense. É. Vocês não gostam de fazer propaganda, né? Mas... Não, o banco, ele sabe qual é o banco. O banco sabe que ele é ele. Ah, se ele, sim. Se ele quiser que a gente fale o nome dele... Ah, a gente fala. É isso mesmo, a gente não vai fazer propaganda, ele é verdade. Pede. Se ele quiser, ele pede. Aí se a gente quiser, fala pede pra gente dele. Com carinho. Com muito carinho, a gente fala. É, então é uma boa também. Uma coisa pra se fazer nas primeiras semanas. Sim, importante. É abrir conta em banco e ter um cartão de crédito local. É. Assim. Uma coisa que é legal também, assim, que eu fiz, é fazer um cartão de crédito de um supermercado. Porque cada supermercado, ele vai te oferecer lá um Master ou um Visa dele. Sim. Que aí ele fica acumulando ponto e tal, não sei o quê. Eu tenho um do banco, eu tenho um cartão de crédito do banco e um cartão de crédito de um dos supermercados. É, eu preciso fazer isso do supermercado também. Que é legal, aliás, assim, já de vez em quando eles me dão um pão de graça. Assim. Não é muita coisa, mas, pô, você ganha um pão de graça que às vezes. Seja, né? Né? Tá valendo. O preço vai ser o mesmo. Se você não tiver o cartão, diferença. Você não vai ter desconto. Então, ganhar um pãozinho às vezes não faz mal a ninguém. Não, é uma boa, e até a gente pode falar também mais aprofundadamente sobre isso, mas da construção do seu histórico de crédito. Sim, aqui no Canadá. A gente vai falar bem isso sobre isso. É um tema legal também para no nosso conversar. Programa de bancos, a gente vai falar sobre isso. Vocês estão vendo que, assim, na verdade, esse programa é um overview do que a gente verá no futuro. Não, na verdade, esse programa é o Fresh off the Boat. Fresh off the Boat. A gente chegou e vai fazer o quê? Fob. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora, todas essas coisas, elas têm desdobramentos futuros, né? Se você vai vivendo, vai vivenciando, e aí elas têm desdobramentos futuros, mas... A gente tá falando do seu checklist, assim. Quando você chegar aqui, aí você vai se lembrar de Fabiana falando, olha, você já tem isso, e agora, né? Você vai... É, são as dicas das duas primeiras semanas ali mesmo. Uhum. Papel e caneta na mão. Se você for preguiçoso, feito eu, do primeiro mês ali. Mas... Bom, então acho que a gente já conseguiu abranger tudo, né? Assim, pelo menos dos principais, assim, nas primeiras semanas. É, faz aí o checklist pra gente mesmo. Ver Vamos lá, então... chegou... Se confere. Você chegou... Chegou, cartão de o cara lá anulou seu visto. Ganhou o cartão de permanente, de residente permanente. Chequei aqui, viu? Tô checando. É isso aí. Foi lá no órgão do governo, fez o seu SIM, que é o social... Sim, né, Sim, sim. sim. sim. Que é o Social Insurance Number, que você vai conseguir trabalhar com isso daí. Tudo bem. Tirou o seu cartão do sistema de saúde... Né, que já vai te dar o acesso aos hospitais. Já pode morrer. Não é bem assim também. Cheque. Né, se você foi lá e fez a sua carteira de motorista, agora, beleza, pode já se pode locomover. Dirigir. É melhor assim, você fazer a sua carteira de motorista e depois você pode, bate o carro, você pode morrer eventualmente. Dimitri, não seja dramático. Né? Se for pra pensar assim, é melhor ficar no Brasil, né? É verdade. Ela quis dizer o que com isso? Que morrer no Brasil é melhor que morrer aqui. Você prefere morrer no Brasil? Não. Eu prefiro morrer aqui. Uma morte você internacional, uma morte, né, Dimitri? Exatamente. Depois joga no Rio. Bom, você já fez os cursinhos lá pra aprender fazer seu currículo. Seu currículo, muito bem. Né? E a cover letter, então já pode procurar emprego também. Exato. Foi lá na YMCA, conseguiu fazer alguns fez uns novos amigos. Amiguinhos, opa. Coleguinhas. Que também é bom. O que mais? Abriu a sua conta no banco. Abriu a sua, já pode ficar já pobre, pode... né, Dimitri? Isso. Pagando as taxas, né? Pagando um monte de taxas, exatamente. Já pode ir usando o cartão de crédito aí, a muito torta bem, direito. Já pode ganhar um pãozinho de vez em quando. É, acho que tá bem pra começar, é, aí, né? É. É só uma coisa assim, para essas duas primeiras semanas, prestem muita atenção nos detalhes, sabe? Nas suas primeiras impressões de tudo que você vir no seu novo país. Porque isso vai ser só durante as duas primeiras semanas mesmo. É verdade, muito porque importante é isso. Aquela visão de, nossa, tudo é novo, olha só esse hidrante. Nossa, olha só o farol, é estranho, né? Ele tem um apito. Eu não sei se, desculpa assim, eu não sei se vocês sentiram isso, mas a gente chegou na primavera. era, a primavera tava começando, uh-huh. né? As árvores estavam meio capenga uh-huh. ainda e tal, mas aí, sei lá, tipo um mês depois... Começou a florir tudo. Aquela coisa aquela assim... Aquela transformação, as... né? E o centro da cidade é lindo, né? Porque é cheio daquelas cherry, acho que é cherry, que chama? Que elas ficam toda rosinha, toda é muito lindo. Branquinha, fica um lugar espetacular. Então, é um espetáculo visual, assim, é um deleite. Então a gente coisa deu todos linda. Esses conselhos práticos, né, de documentação. Sim, sim. Mas assim, um conselho pra quem chega assim, nas primeiras semanas é curtir essa coisa, tudo é novo, né? Então curtir os detalhes ali, a diferença dos detalhes mesmo, porque depois a gente vai ficar tão acostumado com tudo. Isso. Porque assim, foi uma amiga minha que mora 15 anos nos Estados Unidos, e ela viu, né, as minhas mensagens assim nas primeiras semanas, falando, nossa, eu vi um esquilo. E ela deu risada, ela falou assim, poxa, que saudade dessa fase, né? Uhum. Em que tudo é novo, tudo é diferente, né? Que isso Sim. passa, infelizmente, isso passa, né? Olha, que a gente se acostuma rápido. Eu particularmente, assim, eu me acostumei, mas tem certas coisas que eu ainda acho fenomenais, assim. Ah, sim. O outono, apesar de saber as folhas estão caindo, assim, mas... Sei lá, fica uma coisa colorida, assim, na lindo, rua, assim, você passa linda. Por determinadas alamedas, é um espetáculo é visual, assim, né? A primavera, você vê, de repente os galhos estão tudo, assim, seco, velho, daqui a pouco tá tudo cheio de vida, assim, a rua, quando você olha, assim, num plano horizontal, é muito bonito. É. O próprio inverno com a neve, né, não tem como você não se emocionar ver a neve cair, assim, é muito assim, bonito. Não é que eu me admire, claro, na primeira vez que você vê, realmente tem aquela sensação de novidade e tal. É bem diferente, Mas a coisa do belo, ela, pra mim, ela continua bela ainda, entendeu? Uh-huh. Mas aí não tô nem falando do belo, eu tô falando, assim, de ir no supermercado, sabe? Tá, certo, aquela coisa do supermercado. A primeira vez que você vai ao supermercado. A primeira vez de tudo, entendeu? A primeira vez é sempre boa, né? A primeira vez é sempre... Não, necessariamente. Algumas pessoas vão discordar dessa frase, mas... Já vem bem pelo lado maldoso não, da coisa, não, não, né? Leva tudo por... O Júlio leva tudo por trás. Não, não. Costumes diferentes. Eu tô vendo aqui na nossa lista de costumes diferentes, não dar a mão. Como assim, Dimitri? Que você colocou essa sugestão aí? É, o canadense tem essa maneira meio atípica, assim. Eles, quando te conhecem, tem esse costume de dar a mão normalmente, né? Mas na convivência, no dia a dia, isso não é uma coisa usual. Você concorda, Júlio? O que você tem a dizer? Eu acho que não rola muito o toque, não é tão comum quanto no Brasil, não. Assim, aquela coisa do toque 5, não, chego batendo, né? Chego batendo, aí bate a mão assim, dá um murrinho. Em São Paulo não tem essas coisas, chego batendo, mas essas coisas. Mas peraí, vocês estão falando do aperto de mão formal ali? Ou vocês estão falando dessa coisa de homem que faz... Não, mas eu acho que nem... Mulher não faz isso, mulher dá beijo. Não, o aperto de mão formal, ele existe. Aqui ele existe. Porque aqui eu já dei... Pra uma... Inclusive, quando você vai ser apresentado à pessoa. Inclusive, tem uma galera que aperta a mão muito mal aqui. Aquela mão mole, né? Aquela mão mole. Ai, mão mole. Me dá uma raiva. A mão mole é triste. Mão mole é problema. Ó, se você tá ouvindo, meu querido, se você... Olha, se você dá a mão como se tivesse... Sei lá, botando a mão no vaso sanitário cheio de merda. Não faça isso não, cara. Eu lavo as mãos, bicho. Ou é não, isso. Né? Tem pessoa que não lava a mão. Não, tudo eu tô bem. Dizendo, quando for apertar a minha mão, lembre-se que eu lavo a mão. Então, aperte com vontade. Você tá apertando um negócio limpo, pô. Mas mesmo se você não tá apertando um negócio limpo, é a vida. Será que você é obrigado a dar a mão? Dá a mão direita, aperta depois você a mão lava do sua cara, mão. Lava a mão depois. Pô, mas vocês estão... Tá, então voltando. Mas vocês estão falando do aperto de mão formal ou daquele comprimento? Dos dois, de tudo. Não tem costume. E não só o aperto de mão, tá? No geral, a questão do toque é uma coisa meio... Sim. Meio complexa. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas sabe por quê? Eu acho que sim. Inclusive, teve uma experiência dessa no trabalho um dia desse. A mesma pessoa foi acusada por duas pessoas... Opa! De toques... assim, dizendo que aquela pessoa estava... Segundas intenções. Não. Não era nada sexual. Nada sexual, mas que ela estava tocando... Pô, explica pessoa... isso, não. Explica que agora só eu fiquei curioso. Explica detalhe aí pra gente, isso é interessante. Bom, tocou onde? Opa, uma foi um petelecozinho na testa. E aí a mulher se sentiu mal. Meu. uma mulher ofendida. Deu um peteleco na testa da outra dizendo assim, hello, sabe aquela coisa assim? Peteleco uh-huh. assim com o dedo, né? Como vamos explicar para os nossos ouvintes? É, um peteleco assim, não é nem que dói, é só pra encostar você quando assim, coloca tipo... o indicador junto com o polegar, né? Isso, e solta isso. o indicador. Todo mundo sabe o que é um peteleco, né? É. Não necessariamente. Mas boa descrição, Dimitri. Uhum. Boa descrição. O pessoal vai entender agora. Graficamente descrito. E aí, assim, aí a pessoa foi reclamar com... Não, com recursos humanos. Nossa. Lá e tal. E depois ela era temporária e não esperou nem terminar. O contrato dela foi-se embora. Por causa do peteleco? Ficou extremamente ofendida. Ofendida isso porque foi encostaram nela. Gravíssimo. Assim, claro, que tinha uma trollagem, teve um bully aí, né? Vamos falar um a verdade. Um tiquinho de... Foi um bully. De bully. Um pouquinho. Foi. Um pouquinho. Não sei se foi um pouquinho. Foi um, depende da intimidade que... Pô, se ela era temporária, não deve ter... Não, mas ela já tava lá um tempo já. Ah. Ela já tava lá, tipo, sei lá, uns 8 meses já. Já, já conhecia a pessoa. Já tinham tido outros tipos de discussões e tal. E faz, não faz errado, faz assim, não sei o quê. Né? E aí foi não, um mas tipo, é uma coisa sem graça. Não, nesse caso, aí, não. Eu não ia gostar nesse caso também. Também é. Não sei se eu ia reclamar com recursos humanos, mas que eu ia chegar na chincha ali e falar, meu... Sim. Entendeu? Talvez eu desse um esporro mas, na assim, pessoa. Mas assim, eu acho que é um... É o costume aqui. Overreact, né? É. Tipo... Tipo, não, mas teve um bully aí, teve um bully. Vai, vamos, então tá, vamos juiz ser Dimitri sinceros. Não, teve. Decretou que eu não, tá bully. Decretado, tá decretado. E qual foi a outra situação? A outra foi um toque normal desses de ei, sabe? A pessoa tava de costas, no ombro. Trabalhando no computador aqui, e aí a pessoa chegou por trás e tocou assim no ombro, assim, fez ei. Aí a pessoa virou assim, toda assustada, assim, como que diz assim, e falou assim, não me toque. Nossa. Coisa assim, não me toque. Isso assim. É muito... Essa é bem pior do que a outra, né? Olha, não, essa sim, essa é um problema mental. Essa não mental. Teve bullying, não. Essa não teve bullying, essa teve um problema mental da pessoa. Dimitri, e aí tem um outro aqui. Nome científico, tá? Que eu posso dizer sobre isso. É um nome extremamente científico. Fala aí pra eu saber se é o mesmo. Que é tesão recolhido. Ah, não. Em Brasília, não. Em Recife, isso tem outro nome. Qual é? Cu doce. Cu doce também pode ser. Não, gente, mas o que o cara tava vendo no Sweet computador? Ass. Pra ele ter se assustado desse jeito, o que ele tava vendo no computador? Era uma mulher, Ah. Não, foram duas mulheres. Duas mulheres. Uma foi chamar a outra. Gente. Pra falar não, assim, essa, oi, essa vamos, tem vamos almoçar, vamos, sei lá. E aí ela tava no computador assim... Que ela... Nossa. Você tocou em mim. Tipo uma coisa essa assim. Mulher tem problema gente. Mental. E aí ela foi no Recursos Humanos também. E o que a outra... E o que o Recursos Humanos fez? Você ficou sabendo do desdobramento? Isso é importante saber, o desdobramento desse caso. Recursos Humanos botou a pessoa... Acho que mais pelo primeiro caso, né? O do peteleco. Do mas que é esse. Outra pessoa? É a mesma pessoa? A mesma pessoa. Não, peraí, pessoa que a tocou. Mesma pessoa... A mesma pessoa do peteleco... Pessoa do pé que fez o peteleco, encostou assim, deu um toquezinho nas costas da outra. Na outra, a outra, outra também pessoa. Foi mesmo. E as duas reclamaram da mesma mulher. Da mesma pessoa. Que deu o peteleco e fez o ei. Isso. A não ser que o toque, além, não foi só um toquezinho, né? Foi uma coisa mais... Como vamos descrever? Mas uma coisa mais lasciva. Eu não vi, né? Eu só ouvi... Aí, porque, sabe, o escritório o pessoal comenta estranha. As coisas, né? Vocês sabem, né? Aquele toque mais lascivo. Não, mas mais... ela falou que não foi nada sexual, não. Ela falou que foi um toque. Ela não queria ser tocada, é um direito dela. Sim. E aí que corrobora justamente a sua tese de que aqui o pessoal é assim. Mas sabe por quê? Agora eu me lembrei de um episódio que talvez ajude a entender o porquê que isso acontece. Uma vez eu tava no ônibus e tinha uma senhora, que acho que era muçulmana, né, porque ela estava com o véu, e ela estava conversando com um rapaz que ela tinha conhecido ali no ônibus, né, o rapaz também tava com a esposa, tava com o nenê, assim, era uma família, e eles estavam conversando com essa senhora que era muçulmana. E estavam batendo um papo, né, conversando sobre várias coisas, não lembro se eles eram canadenses ou não, tá, a muçulmana não era canadense. E eles estavam conversando, e na hora de ir embora, o rapaz estendeu a mão pra cumprimentar a senhora. E ela falou, né, que, né, sinto muito, mas eu não posso cumprimentar. Ela não, eu não cumprimento. Ou seja, era uma questão religiosa no caso dela. Eu não cumprimento nem cumprimento. Desculpa, tô entrando. Não cumprimento, desculpa aí. Ó, foi mal. E... Aí no final, assim, coitado, ele ficou sem graça, né? É. Então eu acho que talvez por isso, até pra evitar esse tipo de situação, já que você não vai saber, né, qual que vai ser a resposta, como tem muitos diferentes tipos de, né, diferentes culturas, diferentes religiões aqui, então é melhor evitar, né, já que você não, assim, já sabe, não pode cumprimentar nenhuma mulher muçulmana, porque era um homem tocando, mesmo que seja um cumprimento ali, uma, né, aperto mas de mão. Mas aí eu acho que aí é diferente, porque aí envolve religião. Religião, uhum. É verdade. Envolve toda a cultura lá do muçulmano. Nesse caso que eu falei, todas as três pessoas envolvidas, elas são bem canadenses. Aham. Uhum. Então, eu não sei. É diferente, é. A gente nunca sabe, porque assim, não quer dizer que no Brasil não existam pessoas não me toquem. Uhum. Eu acho que você vê mais o abraço, sabe? Quando dois amigos ou duas amigas se encontram, tem um abraço aqui, é muito... Não, aqui eu vejo abraço, não tem beijo, mas tem abraço sim. Quando eu vejo abraço aqui, geralmente é imigrante. Não, eu já vi canadense. É muito difícil o canadense, eu nunca, assim... Bom, eu já vi. Eu já vi, mas é muito difícil. Não, você vê, mas é menos, você há de convir que é menos. Agora, pessoalmente, eu vou contar uma experiência pessoal, que quando eu cheguei, eu tinha essa mania... Ainda não. Como assim? Você vai assumir já? Posso assumir. Não, sou obrigado, cara, a assumir. Que é isso? Não, assumir por enquanto ainda não. Talvez daqui a alguns programas eu assuma. Epa! Epa! Ah, então tá bom. Pronto. Agora, quando eu cheguei, eu tinha também mania, dava a mão. E aí eu dava a mão e dava um tapinha no ombro, ai, sabe? Ai, Dimitri, pelo amor de Deus. E eu tinha essa mania. Não, e assim, não. Principalmente assim, entendeu? Pra ser amigão, né? Que, sabe, amigão, queridão. Uh-huh. Aê, tá, dava a mão, pá. Aê, e viado. E com a outra mão, viado. E aí, com a outra mão, você dava um tapinha no ombro. E eu tava fazendo isso. Eu tava fazendo isso com alguns chineses, né? Eu sentia que tinha... Você tinha uma certa... Gerava uma certa repulsa esse seu ato, entendeu? E aí eu percebia. Hoje em dia já estou, sou uma pessoa curada. Nossa, isso... Encontrou Jesus. Encontrei Jesus. Sabe que isso me acontece ainda, viu? Às vezes algumas amigas canadenses que abraçam, né? Mas não dão beijo. E eu sempre vou com aquele ímpeto de dar aquele beijinho. Sempre faz no um movimento lagartixa, né? E não vem, né? Uh-huh. Eu sempre esqueço, sempre. Isso é. Né? Porque aqui não se dá beijo no rosto, assim. Não, não. Não se cumprimenta com beijo, né? Não é que nem no Brasil. É. Porque no Brasil tem aquela coisa, né? O paulista só dá um beijo, o carioca dá dois. É. O pernambucano dá quantos? Dois. Se ele tiver afim da menina, ele tenta puxar o terceiro, né? Ah. Terceiro no meio, né? Mas normalmente dois. É, então, assim, é bom evitar, né? Então é aquela coisa... Você vê que o paulista, ele já tá no meio termo do canadense. Já tá quase achando, não dá beijo ali, né? Nós somos brasileiros. É a parte brasileira do paulista. Tem a parte brasileira. Não conhece a pessoa. Não sabe a cultura, não sabe a religião, evita, né? Agora, sinceramente, né? Vamos falar a verdade. Dar a mão é uma coisa bem anti-higiênica. Na realidade, assim, eu acho que o toque é muito importante, pô. Né? Uma amizade com a pessoa, uma confiança. Você espera que ela lave as mãos, claro. Ah, sim. Mas é a esperança, né? Você só tem a esperança. E eu tava conversando com uma canadense e ela mesmo falou, né? Os canadenses se colocam numa... A bolha. Bolha, ah, não, exatamente. Tem aquele negócio do espaço, isso o é espaço, bom. O espaço, isso é ótimo. Tem algumas culturas que tem aquela mania, né? De conversar com você... Quase encostando, né? Então, assim, isso eles odeiam, né? Isso é uma coisa que... Eles se sentem muito desconfortáveis com isso. Então, invadidos. Assim, não chega muito perto, sabe? Você tem que dar um espaço ali. Assim, é lógico, né? Agora, se você pegar o metrô cheio, não vai ter muito jeito de dar o espaço. Agora, eu acho isso interessante porque, às vezes, eu tô na fila do banco. Bom, eu falei que não tem fila, mas é porque a fila é pequena, galera. Não é aquela coisa de... Fila de três você pessoas. Vai no Banco do Brasil e passa... 3 horas no banco, não. Três pessoas. Mas aí, às vezes, a pessoa fica atrás, fica muito perto, às vezes. Você acha? Fungando no seu cangote, sim, assim. Eu aquela... acho que sim. Ai, tem um nome às vezes tem. Eu não gosto, não, porque eu também gosto dessa zona aí, essa bubble zone. Eu gosto também. Ué, então, tá vendo? Você também... Ué, eu gosto, mas se a pessoa é minha amiga, ela pode me abraçar, pô. Não tem problema, não. Então, depende... Cada caso é um caso, né? Ah, acho que não existe uma regra pra isso. É. Tem um nome, mas aqui eu lembrei de uma outra coisa. Eles odeiam também que alguém fique atrás, por exemplo, você tá trabalhando, alguém fica atrás olhando. Tem um nome. Ah, eu odeio mas isso também. Uma... Ah, mas aí não precisa ser canadense pra odiar, né? É, acho que é. Isso é verdade. Isso é insuportável. Mesmo, não, cai fora que... Você assistiu, alguém assistiu o que você tá fazendo. É. Isso não. É insuportável. A não ser que for jogando videogame. Se alguém quiser assistir eu jogando assistir, videogame, legal. Eu acho bacana. Legal. Acho. Comentar, né? É. Trollar que você tá jogando mal. Tá muito ruim, pô. Faz isso não. Bicho ruim pra caramba. Pô, mas tinha um nome pra isso, eu esqueci a expressão. Um dia eu lembro. Pronto. Um dia, quem sabe. Quem lembrar aí, comenta no post. É. Inglês escondido. Quem é dele? Richie, how nice to see you again. Well, what do you know? I've been trying to get in touch with you. Oh, really? Do you mind if I take a seat? Of course not. A mãe dele tá tossindo? O que ele falou? No, mind if I take a seat. Nosso querido robozinho hoje vai nos explicar. Robozinho, o que você tem aí? Robozinho, ele tá sem nome ainda, né? O que você acha? Ninguém deu ideia, né? Tá sem nome, o pessoal tá fraco demais aí, bicho. Não, sugere nome aí, pessoal. É. Vamos ajudar, porque precisa... Ele vai ficar mais feliz, ele vai ficar mais animado, ele vai encontrar mais... é verdade. Mais o forças terra, em seu coração. O Terra tem que ser uma comunidade ativa, né? Sim, sim. Hoje o nosso robôzinho vai falar sobre uma expressão não muito conhecida também, né? Que pode se encaixar aí no nosso inglês escondido. Qual que é a expressão, robôzinho? Primeira coisa, né? Vamos saudar nosso robôzinho. Tudo bem? Como é que você passou a semana, o mês? Tá tudo certo? Very good, very good. Yeah, yeah. I was dating this awesome chick, and she was great. Oh, man, so beautiful. Esse robôzinho é animado, tá vendo? Né? Robôzinho é pegador, robôzinho é... Galã, né? Yes, I know. All chicks love me. Mas e aí, qual que é a expressão que você vai falar hoje aí? Today's expression is to dot the I's and cross the T's. To dot the I's and cross the T's. O que vem a ser isto? It means to take care of every detail, even minor ones. To be meticulous or thorough. Oh, então assim, né? Peraí, vamos explicar aqui, né? Porque o robozinho agora foi fundo, né? Então foi literalmente fundo. É botar os pingos nos is e o tracinho nos t's. Literally, yes. Cuidar de cada detalhe, né? Assim, prestar atenção em todos os detalhes. Então botar o pinguinho no i e cruzar o t. Exactly. Muito bem, robozinho. Mais uma para a nossa coleção. Vivendo e aprendendo com o nosso querido robozinho. Sim, vivendo e aprendendo. O robozinho é show, rapaz. E você viu que ele tá andando com as gatinhas aí, né? Ó, você vê que ele não é fraco, não. Tá andando com as motherboard. É mesmo. Encontrando as motherboard por aí. Qual o melhor modelo de motherboard pra você aí? Fala aí pra gente. Fala aí. The best motherboard models are from the mainframes in Silicon Valley. One of my girlfriends is a 42 gigabyte model. Love it. O robozinho, na verdade, sim, o robozinho ele gosta de MILF, né? Então aí, por isso que ele gosta das motherboard. Eu não entendi a piada nerd, desculpa aí. Motherboard é placa-mãe de computador. Não, motherboard eu sei, mas o que é MILF? MILF não podemos traduzir o que é MILF. E o robozinho ele curte, né? Robozinho com a motherboard. Certo, robozinho? Fala aí, conta aí pra gente. Yes, but it's not motherbird. It's motherboard. Ó, o robozinho me trolando, meu querido. E o pior é que é mesmo, viu? O pior é que é mesmo. Aê, macarrone. Valeu, robozinho. Valeu, robozinho. Tchau. Vai pra lá, ó. Se você continuar com isso daqui, eu vou te desligar da tomada. Vai pra lá. I'm leaving now. I have a date. Bye. Que tosco. Fugindo do óbvio. Bem, no fugindo do óbvio, como o próprio nome já diz, a gente vai tentar falar de lugares não tão óbvios para você visitar, né, na sua viagem. A gente vai continuar aqui em Vancouver, British Columbia, por enquanto. Depois a gente vai expandir, mas por enquanto... Vamos expandir, vamos abrir o mundo. E hoje, Fá, tem um lugar legal. Fala aí, Fá. Bom, fala aí. A ponte suspensa, né? Na verdade, quando a gente fala em ponte suspensa... Logo, todo mundo fala da Capilano Suspension Bridge, né? Que é um lugar turístico daqui, que é lindo, né? E é uma ponte suspensa, né? Nas árvores. É. Pra quem não tá muito ligado no que é uma ponte suspensa, na realidade, existem pontes suspensas de metal, né? Acho que existem, não? Sim. Mas essa é aquela pontezinha de corda, aquela que a você viu. Você lembra do Indiana Jones lá? O Templo da Promoção. É uma ponte tipo aquela lá. Perfeito. Entendeu? Então tem essa ponte lá no Capilano, que é um parque, né? Que é um parque, mas é uma ponte, é uma atração turística paga. Sim, né? Perfeito. Então você vai ter que desembolsar aí uma graninha pra subir nessa ponte. Não deve ser muito, mas... Eu acho que é, viu? Tudo é muito, né? Eu não me lembro se era 20. Tudo é muito. Pela minha religião, tudo se é você, muito. Se você tem uma opção paga e uma grátis, a paga é muito, né? A grátis é muito. E a grátis é muito, não. Tá aí, Dimitri, com a sua filosofia. Parabéns. A grátis é muito. Foi mal. A grátis paga, é muito melhor, foi isso que você quis dizer. A grátis é muito melhor, exatamente, perfeito. Bom, aí, muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, me salvou aqui. Coisa grátis é sempre melhor, né? Então, assim, se você não quer desembolsar os 20 ou 40 dólares lá pra visitar a Capilano Suspension Bridge, você pode ir no Lynn Canyon Park, que é também em North Vancouver. É um parque perto, né? Próximo da Capilano. Muito perto. Que também tem uma ponte suspensa, bem legal. É um parque muito bonito, né? Com um rio, tem cachoeira, você passa na ponte suspensa, você vai ver uma queda d'água grande, assim. E o melhor de tudo é que é... De grátis. De grátis. É de graça, né? Não precisa pagar. E é bonito e também. É muito bonito. É bonito. Então, né? Bacana. Esse é o nosso passeio pra fugir do óbvio ali. Muito assim, bem, muito tem legal. Muita gente que já conhece, né? A gente tá fugindo do óbvio nesse caso, por isso. É uma alternativa a um passeio pago que é muito semelhante. Agora, quem quiser vir como turista mesmo, também paga outra também. Visita as duas, não tem problema nenhum. Visita as duas, exatamente. E aí depois diz aí nos comentários qual é a melhor. É. Né? Se vale a pena pagar ou se a de graça já... Supre exatamente. A carência por uma ponte suspensa. Supre a sua carência de se sentir um Indiana Jones. Né? Isso. Muito bom, Dimitri. Bem colocado. E é isso aí, moçada. Espero que tenham gostado do programa. E comentem, participem. A gente quer a participação de vocês... O programa só funciona com a participação de vocês. A gente vai ampliar nosso leque. A gente vai abranger outros países. Certo, Júlio? Certo. É isso mesmo. A ideia é essa. E é como o Dimitri disse. Comentem bastante. Podem brigar com a gente também. A gente não liga, xinga. Pode brigar xinga. Entre si. Pode, à vontade. Né? Pode comentar anônimo, né, Dimitri? Pode. Faz o que quiser. Pode fala mal. Pode inventar o seu nome. Pode fazer faz o que quiser. Sugestão de temas também. Tudo é bem-vindo. Sim. Sugestão de tema, crítica, elogio, pedido de casamento. Doação também. Doação, você aceita doação. Oferta. Enfim, o que você quiser aí. O que você aí. quiser. Estamos fazer no nosso site um Craigslist, pode fazer também. Pode. A gente pode começar um novo, né? Quem sabe. E é isso. O estrangeiro tá aí pra servir bem, para servir sempre. Exatamente. Nossa, isso daí parece papel de padaria, sabe? É mesmo. Com aquele papel de pão, não tinha essa mensagem? Assim? E é que ele tem falado isso, acho que ele falou isso. Eu falo isso sempre, mas nossa. É que é bonita essa frase. Eu fico emocionado. Servimos cada vez bem que eu falo para essa frase. Servir sempre. Estamos em obras. Cada vez que eu falo essa frase, eu sinto um aperto no coração. Isso me lembra aquele gif animado, sabe, do Estamos em Manutenção, dos sites que tinham nos anos 80, anos 90, na verdade. Site nos anos 80 também é bom, hein? Aí você voltou ao tempo. É. Você é quase o Terminator. I'll be back. Viajante. Pois é, então chegou aquela hora divertida de ler os comentários dos nossos ouvintes. A cartinha dos nossos ouvintes. Saber o que eles pensaram sobre o nosso último episódio, né? Sobre intercâmbio. Com a Elaine. A grande Elaine. Bom, tem aqui um e-mail do Jonatas Dias. Ele pretende se especializar na área de desenvolvimento de games e gostaria de uma orientação sobre como é que é o foco nesta área aqui no Canadá, se existe demanda por profissionais. O Dimitri, que é da área, que respondeu, né, Dimitri? É verdade, eu trabalhei aqui na Ubisoft Vancouver. A gente trabalhou no game Driver São Francisco, fazendo propaganda aqui, né? Propaganda não paga. Bom jogo, podem jogar que vale a pena. E, na verdade, assim, a área de games em Vancouver está em crise. Muitas empresas estão fechando. A própria Ubisoft fechou. Outras grandes também fecharam. Estão ou diminuindo. No momento, o foco principal para games está em Montreal e Toronto, aqui no Canadá, né? Dimitri, mas assim, desculpa ser meio... Como é que eu posso dizer? Desculpa ser meio chato, mas assim, mas Vancouver ainda tem a Electronic Arts, né? Sim, Electronic Arts. A Capcom, né, que faz o Street Fighter, né? A Capcom também fechou a divisão dela. Ah. Nossa, tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Aqui a gente tem a Rockstar ainda, em Vancouver. Rockstar, olha aí. Coisa linda, sensacional. Coisa linda de Deus, hein? Coisa linda de Deus. Acabaram de fazer o Max Payne, a divisão da Rockstar de Vancouver, que fez o Max Payne, também tá fechando. Então, olha aí, coisa, que tristeza. A coisa tá bem tristeza, feia. Tristeza, é triste, mas é a vida, acontece. Mas assim, mas ainda é forte. Ainda é forte, né? Existem as empresas que fazem games casuais aqui, bastante empresas de games casuais aqui em Vancouver. Tem as desenvolvedoras pequenas, né? Sim. E tem muita oportunidade, eu acho, de você até fazer os freelance, né? De você contactar com a galera da área, né, e fazer os seus projetos aí pra, até pra iPhone mesmo, pra iPad, essas coisas que tá muito em voga agora, né? Sim, também. Não, além disso, também dá pra trabalhar com essas empresas. Por exemplo, a Ubisoft fechou aqui a divisão, mas eventualmente a gente até pega alguns trabalhos pra eles de outras divisões. Então, por exemplo, de Toronto, encomenda algum trabalho pra algumas pessoas que ainda estão em Vancouver. Então, é global, né, a coisa. Não tem mais limites de região. É verdade. Então é isso, Jonatas. Montreal, Toronto e Vancouver são os focos mesmo pra essa área, né? O Júlio continua colocando Vancouver na história. Eu acho que é porque, olha, eu vou dizer logo a verdade aqui. É porque Dimitri, ele não gosta de jogos de esportes. Na minha religião não permite jogos de esportes. Só que a Electronic Arts aqui de Vancouver, ela faz o FIFA, ela faz o NHL... Ela faz o de futebol americano. E esses jogos são ultra bem vendidos no mundo todo. É tanto que a Electronic Arts continua aqui tranquila e calma, entendeu? É, isso é verdade. E é enorme, e né? É imenso. Então, ela assim, é enorme. Ela ocupa um quarteirão inteiro. É praticamente um clube. É, exatamente. Se você tem paciência para trabalhar em jogos de esporte, trabalhar todo ano no mesmo jogo, repetindo infinitamente, vale a pena. Não resisti a então essa aí, tá não vendo? Então vocês estão vendo que eu tô certo e ele tá tirando Vancouver de lado porque a Ubisoft caiu fora e tal, não sei o quê, e aí só ficaram os jogos de esporte, mas... Jogos de esporte não, ficaram é só, é assim. Ficou só a EA, né, de grande assim, só a EA. É, de gigante, né, mas ainda tem as médias e as pequenas. Bom, vamos lá. É isso aí, Jonatas, você entendeu. Bom, eu não falei muito porque jogo não é a minha praia, né? Então, vamos agora pro comentário do Luiz Lacombe, que já tinha nos escrito da outra vez, né, sobre o primeiro episódio. Ele morou em Angola e ele vai ser, espero, né, que um dos nossos convidados o dia que a gente for falar sobre a vida em Angola, né, sobre morar lá ou imigração pra lá. Ele tem ótimas histórias pra contar. Só um exemplo aqui, ele falou que ele gastava $50 no Bob's. Olha aí. E tem Bob's lá em Angola. Isso é bom. Olha só, o Bob's, atenção, melhor milkshake todos os tempos. Ovo Maltine do Bob's. Ovo Maltine, coisa linda. Oh, tem lá em Recife também, né? Sem dúvida. Opa. Bob's é do Rio, eu acho, né? Faz tempo que eu não... Bom, aqui tem ovo Maltine, né? Eu poderia tentar fazer uma versão canadense. Homemade. A gente tem que fazer a lista de coisas que a gente sente falta do Brasil. Com certeza o milkshake de ovo Maltine do Bob's entraria nessa lista. É verdade. Bom, tem um comentário também do Flávio. Ele diz que pretende entrar por Quebec, mas ele ainda está pesquisando, né? Ele diz que a idade não ajuda muito, né? Então ele sugere, né, que esse seja um tema, né? Então acho que dá pra gente pensar mesmo, né, em imigração depois dos 45. Eu acho que isso seria um assunto bem legal de se falar. Entrevistar algumas pessoas que chegaram aqui depois dos 40, 45. Sim, é verdade. A gente conhece alguns exemplos, inclusive, né? Isso é diferente de quem chega na casa dos 20 ou na casa dos 30, né? É verdade. Bom, não sei como vão ficar as regras, né? Antes, eles colocavam um limite, era 49, né? Uhum. Não era um limite, mas assim, você ganhava mais pontos, era até 49 anos, se eu não me engano, né? Agora vamos ver, com essa mudança, vamos ver se vai permanecer 49 ou se vai diminuir. Isso pro processo federal, né? Não sei os outros processos, acho que não tinha muito essa questão de idade, né? É, eu não sei como é que funcionava no do Quebec. Bom assunto para ser pesquisado, então. Bem, próximo comentário é da Daniela. Ela tá falando aí que acompanha a gente, quer dizer, no caso, Dimitri e Fabiana, desde o Canadá Diário. Assistiu todos os vídeos e agora tá seguindo também o Terra Estrangeira. Ela gostaria de saber se é difícil arrumar emprego na profissão de administração de empresas, porque ela leu que pessoas que não são formadas trabalham na área. É verdade, isso é verdade. As pessoas aqui não tem muito isso, assim, a questão de diploma, de formação aqui, não é muito, assim, muito, como é que eu posso dizer, restrito, se né? Se não for uma exigência assim, da profissão... É, se o cara quiser ser médico, ele tem que fazer medicina, mas... Tem muita gente lá, por exemplo, no, onde eu trabalho, no departamento de vendas, aí tem um cara que é formado em geografia, tem outra pessoa que é formada em letras. Não tem muito isso, assim, até porque esses cursos, assim, mais undergraduate, né? Uhum. Aqui, ele é tipo undergraduate mesmo, assim, ele nem é considerado um curso, um bacharelado, uma coisa, assim, mais... Mas chique. Ou seja, se você não é médico, você tá só de brincadeira. Não, assim, na realidade é porque aqui, o que é que acontece? Os cursos, eles são meio que pequenos, tá entendendo? Então você sai do segundo grau e aí você faz um curso de um ano, aí você já tem um diploma. Aí você faz outro curso de dois anos, você já tem outro diploma. Não é feito no Brasil que você... Ah, eu quero fazer psicologia. Você passa 5 anos na faculdade pra ter um diploma, entendeu? Eu já vi isso. São níveis, né? Normalmente o psicólogo aqui, ele tem vários... diplomas, então ele começa como, sei lá, estudos na área de social, né? Social worker, sei lá, alguma coisa assim. Aí um ano ou dois, aí ele transfere aquilo e faz tipo um upgrade pra psicologia mesmo, que aí já seria no nível de mestrado. É diferente do Brasil. Isso funciona assim, eu já reparei também com contabilidade, né? Pra quem faz contabilidade, então se você faz, eu não sei exatamente, tá? Se você faz um ano, então você já tem um nível tal para cumprir tais e tais funções, né? Então você pode fazer... Um certificadozinho. É um certificado, né? Então você pode fazer, não sei, fazer um imposto de renda, né? São várias coisas. Aí se você faz mais um ano, então você já aumenta, aí você já é nível 2. Então aí você já pode fazer outras coisas, sei lá, cuidar do livro caixa, né? Então vai aumentando, né? É isso mesmo. Você não precisa fazer a faculdade inteira para já poder começar a trabalhar na área e exercer essas funções, né? Então eu não acho que seja difícil achar na área de administração, não. Eu mesma trabalho na área de administração e sou formada em jornalismo. Então acho que, assim, não se preocupa muito, não. É verdade. Sabendo, assim, que o que vai contar nesse caso é a experiência, né? Ah, sim. Isso aí vai valer muito mais. Então se você já tem experiência nessa área, isso vai contar muito mais do que a sua formação, entendeu? Mas olha que eu também não tinha experiência. Não, mas aí talvez você tenha alguma experiência que eles chamam o transferable skills, né? Uhum. Aquelas habilidades que você adquire no seu trabalho no Brasil, que o cara diz, não, isso aqui você adapta pra isso, né? Sim, então, não, vai, é verdade. Você vai lá, ele tá buscando alguém que saiba mexer no Word, não sei o que, no Excel, não sei o que lá. Aí se você tem tudo isso são transferable skills, né? Sim. Mas vamos lá pro próximo. Vai, Dimitri, manda daí. Vamos lá. O Aurélio Rodrigues está nos parabenizando pelo trabalho, que falou que está ajudando muito para todos que têm interesse em migrar para o Canadá, ou até mesmo conhecer esse país. Nosso Terra Estrangeira não é só sobre o Canadá, né? Ele vai ser sobre vários países, mas a gente está dando ênfase, essa ênfase inicial, essa trilogia inicial, né, de episódios que foi no Canadá, né? Isso. E aí ele comenta, né? Se possível, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre crédito e bancos. Qual é o crédito inicial do imigrante? Se é que existe algum? Quais são as formas para melhorá-lo? E quanto tempo se gasta para possuir crédito suficiente para comprar uma casa, por exemplo? Depende muito, né? Boas perguntas. Ele complementa aqui que imagina que essas questões devem ter diversos variantes, que depende da pessoa e tal, mas ele gostaria de entender melhor como funciona. Beleza, bom, a gente vai fazer um episódio sobre bancos e créditos, né, e outro separado sobre casa, sobre comprar casa. Real estate. Mas assim, o que a gente pode dizer por enquanto, curto e grossamente, quanto mais dinheiro você trouxer, mais crédito os bancos vão estar dispostos a lhe dar. Eles, né, consideram o histórico no Brasil também. É, né? Mas assim, eu digo, se você abre uma conta no banco e bota lá $1,000, ele vai te dar um... ele vai te oferecer um cartão de crédito. Aham. Né? Com crédito bem limite. Um crédito X, é, exato. Se você abrir uma conta e botar $50,000, é outro. Se você abrir uma conta e botar $1,000,000... Aí já muda. Né? E tem diversos fatores mesmo que contribuem para o seu crédito, né? Isso daí a gente vai precisar detalhar num programa específico para isso, mas quanto mais você usar, mais você ganha. Dependendo também, tem uma questão de quantidade de cartão de crédito, você não pode ter muito. É, quanto mais você usar, pagando em dia, pagando, né, Dmitry? Pagando em dia, exatamente. Porque assim, se você usar bem muito e nunca pagar, aí o crédito vai cair, na realidade. É. Nossa, isso é, na verdade, dá um episódio inteiro mesmo, pra falar como aqui se valoriza o seu histórico de crédito, né? Na verdade, é um absurdo, é um joguinho, né? Tem uma pontuação, dependendo do que você faz, se você, sei lá, deixou de pagar uma conta, você vai perder tantos pontos lá no seu crédito. É um absurdo, né? Existe um... São fórmulas matemáticas, né, mesmo. Mas assim, a gente vai aprofundar isso depois. Fica ligado no Terra Estrangeira, viu? E a questão da casa também, né? Assim, dependendo do seu crédito, dependendo da sua situação, em um ano de Canadá você está apto a comprar uma casa, né? Bom, e tem um comentário aqui também do João Antônio, que também fala que acompanha os nossos vídeos no Canadá Diário, né? E que agora está começando a ouvir o Terra Estrangeira também, que fica usando, né, as horas de folga virando a internet para saber sobre o Canadá, porque ele também pretende imigrar. E do mesmo jeito que o Flávio, ele também tem curiosidade de saber se após os 44 anos é possível fazer isso legalmente, né? Ele é do ramo de artes gráficas. Sim, é possível, ainda depois dos 44, mas como o Júlio já comentou anteriormente, as regras vão mudar, a gente não sabe como é que isso vai ficar. Mistério. É, assim, quanto mais velho, a gente sabe que menor é a pontuação, né? Isso tudo pelo processo federal. Então não tem como a gente falar muito agora sobre isso, né? Sim. Mas existem outras possibilidades, né? Não só o skilled worker, você pode entrar como investidor, tem outras possibilidades. Sim, você pode vir pra cá pra fazer curso, e aí certos cursos te dão direito à permissão de trabalho, aí você fica por um tempo. Tem várias maneiras de conseguir a imigração. De forma legal. De forma legal, sim. Sempre. O Terra Estrangeira sempre vai abordar a imigração legal, ok? Assim, sim. Não se preocupe. Somos legais. Quando a gente estiver falando de imigração ilegal, a gente vai deixar bem claro, assim, que a gente tá falando desse assunto. E não é algo que a gente recomenda. Exatamente, e a gente não recomenda de forma alguma. Bom, e uma outra dúvida dele é saber se o ramo, né, se o ramo de artes gráficas e design gráfico é bom pro trabalho em Vancouver e se as empresas têm algum tipo de preconceito com brasileiros. Bom, nesse caso eu também vou pedir a ajuda do nosso companheiro Dmitry, que é do ramo de artes gráficas. Companheiro, né? Companheiro, efetivamente. E já trabalhou e trabalha na área aqui. Você já sentiu algum preconceito, Di? Não existe isso, assim. Se existe, é uma coisa velada, assim, nunca percebi. Mesmo porque tinha gente de todo lugar. Olha, lá, João, né, Antônio, eu vou te dizer uma coisa, assim. Aqui não é uma cidade muito boa para se ter preconceito. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui é de fora. É bem assim. Todo mundo aqui é de fora. Ou a pessoa é de fora, ou ela é filha de alguém que é de fora. Se ela é canadense, os pais são europeus, ou asiáticos, enfim, assim. Então, assim, aqui é um lugar difícil para ter preconceito nesse sentido de trabalho, entendeu? Assim, é lógico que na vida cotidiana você vai percebendo que certas culturas têm certos hábitos que podem ser mais... Como é que eu posso dizer? Conflitantes com os seus e tal. E aí sim... Mas, assim, na questão de trabalho, não. Assim, eu trabalho, por exemplo, num lugar que tem, acho que o quê? Tem uma centena de pessoas. E, assim, tem gente de todo lugar do mundo. Tem gente da África, da Ásia, da Europa, da América do Sul, da América Central, enfim, de todos os lugares. E você sente que o tratamento é igual? Assim? É igual. É isso mesmo. E as empresas que eu trabalhei aqui, eu também não percebi nenhum preconceito, não. Acho que esse país é uma grande torre de Babel, né? Todas as línguas. É meio utópico, mas realmente é verdade, né? Não existe isso, a gente não consegue perceber. O preconceito é pelo trabalho da pessoa, se a pessoa não trabalha bem. Mas... Ah, mas aí não é preconceito. Faz... É, é um pós-conceito. Se você faz bem seu trabalho, você vai ser valorizado por isso. É isso. Beleza, então foi ótimo. Novamente, obrigada, agradeço a todos os que comentaram. Isso dá um incentivo grande pra gente, né, saber que a gente tá tendo um feedback, né, que estamos sendo ouvidos e o pessoal tá gostando. Sim. Que estamos sendo ouvidos e que estamos falando coisas relevantes, sim, né? Sim, também é muito bom receber as sugestões, né? Que nos dá ideia para os próximos episódios. Sem dúvida. Keep coming, baby. Keep coming. A gente precisa do comentário de vocês. É isso que alimenta o nosso site. É isso que faz a gente continuar, produzir mais. A gente vai continuar pedindo e implorando pelos comentários. Então, assim, vocês terminaram de escutar agora o programa, vão lá, deixa um comentáriozinho. Vai ser sempre... relevante, vai ser sempre importante pra gente. A gente aceita crítica também, viu? Crítica é bom também, com certeza. Pode criticar. Inclusive, a gente gosta de crítica, porque isso faz a gente crescer também. Então, podem criticar, não precisa só falar assim, bem. Eu aceito, mas não gosto muito, né? É verdade. Elogio é de graça, mas a crítica é paga, viu? Mas é isso aí, agora bora trabalhar no próximo. É verdade. E assim, tem Twitter que vocês podem seguir, né? Twitter, o link tá no post. Tem Facebook que vocês podem dar um curtir também aí pra espalhar a página. Assim, divulguem, vocês... né? A gente precisa de divulgação. Vocês não sabem, mas assim, o curtir de vocês, eles ajudam bastante a gente, assim. Então, assim, é legal, você dá o curtir lá. Se você não quiser receber lá na sua timeline, você pode continuar curtindo e pedir pra esconder, não tem problema. Mas assim, é sempre bom. Cada curtir que a gente recebe é uma lágrima de emoção que escorre por nossa face. Uhul! Tá romântico. Bonito. Então, beleza, gente. Ai, ai. E não só cada curtir, né? Cada download do nosso podcast. Nossa, se o curtir é uma lágrima, o download são rios. É um chororô. É um chororô. Vamos divulgar, pessoal. Vamos divulgar que a gente quer espalhar mesmo o programa, quer que todo mundo escute. Nosso objetivo é esse. Né? É isso aí. Show de bola. E até o próximo. Belezinha. Próximo programa, novidade, certo? Sempre. Todo programa é novidade aqui. Aqui não tem remoído, não. É, mas o nosso... O próximo a gente vai ter um plot twist, certo? Nossa, tô nem sabendo. Olha aí. Teremos um plot twist. Também não. Tô por fora. Acho que só o Dimitri que sabe. São informações privilegiadas dele aí. Vai ser um plot twist pra nós também. Então tá. Tchau, tchauzinho. É isso, pessoal. Fui. Valeu. Tchau. Vamos lá. Até o próximo. Tchau.